você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. A partir de agora, nesta terça-feira, véspera de feriado, muita gente que pode, que não é o meu caso, aproveita para poder viajar. A gente está trabalhando aqui na outra emissora de rádio também, já preparei a programação de amanhã da outra emissora, da Web Rádio Missão Jovem, uma rádio missionária com a qual eu trabalho, e aqui na Rádio Ônibus, sempre que possível, estou presente à noite. Não foi possível estar de manhã, mas agora, ao vivo, junto com você, é uma alegria estarmos juntos nesta verdadeira companhia, a rádio, a primeira rádio ônibus do Brasil e do mundo. Falando do assunto de transporte de passageiros, a gente fala do caminhão também, dos colegas caminhoneiros e daqueles que trabalham nos dois modais. Os taxistas, os motoristas executivos, que eu tive a honra de conhecer ontem, outros motoristas executivos de primeiríssima qualidade que estavam aprendendo cada vez mais, né? A gente estava aprendendo junto lá. Eu aprendi muito com a palestra de ontem, ministrada pelo instrutor Carlos Rabelo, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente. A gente vai criando amizade virtualmente, até parece que a gente já se conhecia há bastante tempo. Mas é muito legal você sair do virtual e estar vendo a pessoa olho no olho, né? Conversar, ouvir a voz da pessoa ali perto de você. É outra história, não é? Por isso esses encontros, essas palestras, esses momentos é muito importante para você que quer ser um bom profissional do setor de transporte, se qualificando cada vez mais e se inspirando naqueles que fazem, né, o seu melhor, que se doam. Todo mundo é sujeito a erro, é claro, a gente sabe disso, ninguém é perfeito, mas tem muita gente que quer cada vez mais mostrar um bom trabalho no setor de transporte. E isso nós precisamos, porque todo dia tem acidente, todo dia tem negligência, todo dia tem problema, não é? E às vezes se divulga mais as coisas ruins do que as coisas boas. E eu ainda continuo acreditando que no mundo existam mais coisas boas do que ruins. E você pode me ajudar a divulgar essas coisas boas, hein? Atenção, nosso WhatsApp, 16 99182 1468. Através do WhatsApp você fala instantaneamente de qualquer lugar do mundo. Esse bate-papo com a gente aqui, concordando ou não com o que a gente fala aqui, trazendo mais conteúdo, nos ajudando a deixar o programa melhor ainda, porque do outro lado sempre tem gente que quer aprender. Fica ligado na Rádio Ônibus para ouvir coisas novas, para ouvir bate-papo, entrevistas e aprender um pouco mais também sobre como ser um motorista melhor, um passageiro melhor e até um busólogo, né? Ou busófilo mais antenado, mais ligado nas novidades e curiosidades que existem. Às vezes você acha que sabe uma coisa, de repente você vai descobrindo que não é bem assim e vai aprendendo com quem sabe, né? Quantas e quantas vezes você achava que a letra de uma música cantava exatamente uma frase, aí depois você para pra pensar, ou pega a letra da música, puxa, eu aprendi, cantava tudo errado todo esse tempo. Às vezes no transporte é assim também, você aprendeu de um jeito, ouviu de um jeito, fazia de outro e ficou tempão fazendo assim ou assado, e lá na frente vai descobrir que o correto é de outra maneira. A gente vai aprendendo, conversando, e com essas palestras é muito importante, como foi a de ontem ministrada pelo Carlos Rabelo. No programa de hoje tem a participação de Márcia Pontes. Ela é especialista em direito do trânsito e vai estar nos ajudando aqui em um assunto muito, mas muito interessante e importante para você profissional que de vez em quando aí acaba tendo pontuação negativa na CNH. É, tem muitos pontos por aí e vai estar procurando uma oportunidade de trabalho. É importante o que ela vai falar também para o empreendedor, né, ou empregador, aquele que vai contratar o motorista. O assunto é interessante. Se você tiver outras dúvidas dentro desse assunto, você poderá enviar a sua dúvida também. Estaremos encaminhando a Márcia Pontes, que estará participando com a gente sempre que possível aqui na nossa programação. Obrigado, Márcia. Já tem ela na programação e nós vamos aprender mais um pouco aqui na Rádio Ônibus nas questões de direito, de trânsito, as coisas burocráticas, né, que não é tão fácil, né, a gente entender assim. Quando tem um especialista, alguém como a Márcia, fica muito melhor e a gente sabe o que fazer depois de uma verdadeira aula que a gente está tendo aqui aos pouquinhos através dessa participação da Márcia também. Assim como a minha amiga Mércia, que quando pode, participa brilhantemente contribuindo com os assuntos aqui. Vou falar o nosso WhatsApp devagarinho para você anotar aí, ó, já adicionar os seus contatos e participar com a gente aqui. E 16, o número, o DDD 16 99182-1468. Embora seja DDD 16, nós estamos direto de São Paulo, nosso aparelho do WhatsApp, que é do interior, porque nós temos, quando possível, apresentações também no interior paulista, onde a gente continua o nosso trabalho da Rádio Ônibus sempre que possível, e agora de uma maneira mais especial na nossa querida Catanduva. E é de lá que tem o nosso amigo Adriano Rosendo, o design de frota. Essa logomarca da Rádio Ônibus, você já tem visto por aí e vai ver muito mais. Aos pouquinhos nós vamos melhorar a divulgação da Rádio Ônibus. O meu sonho, meu grande sonho, ainda é ter, nos totens que tem aí dos pontos de ônibus da cidade de São Paulo, ter a nossa divulgação deles, se que o custo ainda é alto, né? Ou até mesmo na mídia, que já existe em algumas linhas de ônibus, né? A TV Mídia, que é do Grupo Bandeirantes, que aliás, o Grupo Bandeirantes é detentora da mídia do TV Minuto, que está sendo transmitido nas televisões de metrô e também na linha de ônibus em São Paulo e também nos totens aí dos pontos de ônibus. Eles ganharam licitação uns anos atrás aí e é eles que detêm essa divulgação, essa publicidade aí, numa parceria com, se eu não me engano, não me lembro o nome, mas tem a pessoa que ganhou, o arquiteto, o designer que ganhou o ponto de ônibus em São Paulo, que foi, eu critiquei algumas vezes também, melhoraram, porque só tinha vidro para tudo quanto é lado, e aí não abrigava de luz nenhuma, agora melhoraram os pontos, e a gente tá tentando aí, quem sabe um dia consiga chegar lá, ter a nossa divulgação nesses totens aí de ponto de ônibus, as publicidades, e quem sabe na TV Minuto, que já tem circulando em São Paulo, em algumas linhas de ônibus. Então essa logomarca que você tem visto por aí, já tem visto nas nossas canecas, camisetas, o pessoal me pede muita camiseta aqui, nós não temos camiseta ainda para vender, hein? Muita gente está pedindo camiseta da Rádio Ônibus, ainda não temos. Que mais? Tem aqui no nosso banner, tem vários sites aí, portais, blogs que estão divulgando o nosso trabalho aqui também nessa parceria. Essa logomarca quem fez foi o Adriano Rosendo, ele é mestre nesta arte, ele é desenvolvedor de logomarcas e também de design de pintura de ônibus. Ao invés de você sair pintando o que deu na cabeça aí, uma pintura de um ônibus, contrate quem entende do assunto, como por exemplo o Adriano Rosendo. Ele pode fazer o layout para você, aí você sim contrata a empresa para fazer a pintura. Fala com ele, procura no Facebook Adriano Rosendo, ele pode criar a logomarca do novo layout aí da sua empresa de turismo rodoviário ou de fretamento. Tem novos veículos chegando, então está na hora de renovar a pintura, deixar mais moderna a pintura, sem perder as raízes e a origem da sua empresa, que é muito importante, essa identidade visual sendo cada vez mais marcante, para o seu cliente. É importante. E quem tem aí van e também está precisando de design para van, também é Adriano Rosendo. Carreta também é com ele, não é só ônibus, não. É todo tipo de frota. Fala com Adriano Rosendo, que é o desenvolvedor da marca aqui da Rádio Ônibus e também da VVR. Muitos e muitos trabalhos, é mesmo Caio Castro, fez para a VVR. É uma pena que muita gente fala da VVR e esse ano não teremos de novo a VVR, Está no ar, primeiro Clube do Ônibus Antigo e Rádio Ônibus nessa noite, excepcionalmente nessa terça-feira, nesse horário, ao vivo. E claro, além de falar do transporte, dos amigos que vão participando, compartilhando informações, nós vamos ficar ligado em tudo que acontece no mundo. Hoje tem jogo da seleção brasileira, parece que está jogando bola de verdade, até que enfim. Não é? Alô, Jurandir da Atena. Cadê o Jurandir? Será que o da Atena participa hoje? É o nosso da Atena, hein? Não é o da Atena deles, do Grupo Bandeirantes. É o nosso da Atena aqui. Dizem, eu não tenho certeza, porque eu não conheço o da Atena verdadeiro, que o nosso da Atena é muito melhor que o da Atena verdadeiro. É muito mais simpático que o da Atena verdadeiro. Será mesmo? Quem conhece? O Carlos Abeiro conhece. O motorista dos artistas já transportou o da Atena. Mas não transportou o nosso ainda, viu, Carlos Abel? Vai ser chique no último quando você transportar o nosso, que é o Jurandir, motorista da Ipojucatur, tá ligado sempre com a gente aqui. Não sei se ele já chegou, porque quem trabalha no fretamento enfrenta cada trânsito, ainda mais quando é dia de chuva, não é? Quando chove, aí piora tudo. E o Jurandir, se não chegou em casa ainda, deve estar no trânsito da vida aí, esperando. É só primeira e segunda, o carro não é automático. Cansa muito, né, Jurandir? JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Além de falar do ônibus, tudo o que acontece no mundo você fica sabendo aqui também. Vamos começar com as notícias dos amigos repórteres falando sobre os bancários, quem precisou ir ao banco hoje. É, eu já fiquei sabendo aqui de idosos, bem hoje, justo hoje, na hora de receber a sua aposentadoria, que a gente já sabe como é dureza, chega lá no banco, o banco fechado. Ah, mas tem caixa eletrônico. Caixa eletrônico acho que não está funcionando também. Ah, mas tem internet. Não é todo mundo que usa internet. E aliás, né? Quando a gente está acostumado com a internet, essa modernidade, tablet, a gente tem a impressão de achar que todo mundo tem essa facilidade de acesso. A gente tem a impressão e acha que quem é estranho no mundo são eles que não usam, não é? A gente está tão acostumado com a tecnologia o tempo todo, para nós é tão comum que a gente acha que todo mundo usa, que todo mundo precisa mais ir ao banco, por exemplo. Precisa. E quando tem greve dos bancários, prejudica muito, principalmente os idosos, né? Vamos com as informações, porque é por questões de negociação salarial essa greve aí. Bancários parados em pelo menos 16 estados e no Distrito Federal. Entre as principais reivindicações da categoria está o reajuste salarial de 14,78%. Com isso, é preciso buscar meios alternativos de atendimento. Para saques, não tem jeito. Caixas eletrônicos e comércios conveniados, como as lotéricas, são as únicas opções. O resultado deverá ser muita fila, o que causa preocupação em muitas pessoas, como na designer Luciana Cury. Por mais que a gente resolva tudo pela internet, ela acaba afetando de uma forma que dinheiro que acaba em caixa eletrônico, ou então as filas que ficam enormes. Para consultas, extratos e pagamentos, a internet é a melhor opção. Aqueles que têm como hábito o acesso bancário por meio de smartphones não sentem tantos efeitos da paralisação. É o caso da secretária Luciana Nassif. Todo trabalho que eu faço com banco é ou através do telefone, no aplicativo ou nas máquinas de autoatendimento. Então, eles de greve ou não, para mim, a minha vida segue normalmente. Mas não tem jeito. A greve não pode ser desculpa para não pagar contas, como explica a coordenadora institucional da Proteste, Maria Inês Dolce. Ela lembra que o serviço de compensação bancária não para, o que quer dizer que cheques e DOCs serão descontados normalmente. Compensação não para 24 horas, então o consumidor também tem que tomar cuidado. Se ele não tiver fundos suficientes, esse cheque vai voltar sem a provisão necessária e ele vai ser responsabilizado por isso. A FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, propôs um reajuste de 6,5% mais R$3 mil de abono. A proposta foi rejeitada pelos bancários sob o argumento de que representa perda real de 2,8% ao descontar a inflação do período. De Brasília, Priscila Mazenotti. Obrigado, Priscila. Você sabia que se você tiver a CNH cassada, motorista que tem muita pontuação aí, muita irregularidade, não está andando na linha, né, com as suas obrigações aí, porque profissional precisa andar na linha, sem ficar recebendo multa uma atrás da outra aí também, né, penalidades. Se você sabia que pode ser demitido por justa causa uma empresa e não está indo contra, né, as normas da CLT? Quem vai explicar melhor desse assunto daqui a pouco é Márcia Pontes, trazendo informações, aprendizado e um alerta para que você renove a sua CNH, não fique com ela restrita, não é, com alguma penalidade aí, porque pode sim ser motivo de justa causa. E aí não adianta É choramingar por aí. E isso é legal, não é ilegal, não é? Não sei se é moral, mas é legal. Então fique atento aí para renovar a sua CNH, fique atento aí com os procedimentos da sua habilitação, porque profissional tem que andar sempre na linha, de acordo aí com as normas de trânsito, não é? E a Márcia vai explicar já para nós a respeito desse assunto. Agora, o que tem agora? A Lu aqui, nosso amigo, já está com a gente, direto da Argentina. Olá, boa noite, amigo, estou com Jacob Steiner, está dizendo ele. Javier deve ser, né? Javier Hecker, não sei se é assim que fala, não sei falar espanhol, quem sabe é o Carlos Rabelo, né? Vou ter que fazer curso de espanhol. Eu estou estudando inglês por conta própria, mas espanhol ainda não, viu, Carlos Eduardo? Lá, Eduardo Perruchold, né? Lá da Argentina. Está com Jacob Steiner. O Jacob também é profissional do volante na Argentina, ô Eduardo? O Jacob também é? E o Javier Hecker? Está junto com você ouvindo a Rádio Ônibus? Que legal, teus amigos, los hermanos argentinos, acompanhando a nossa programação aqui. As Minas Gerais, como sempre, é ele, Valer. Boa noite, Henrique da Estrada. Opa. Juan de São Gotardo. Como é que você está aí? Muito bem, está frio aqui, né? Um abraço. Hoje vou dar um abraço hoje pro nosso G Arts. Um abraço para ele, meu amigão. E um abraço para o Marco do Rio de Janeiro. Um abraço pro nosso amigo Félix Júnior. Um abraço para Ellen. Um abraço para todos os ouvintes da Rádio Ônibus. Eu abraço também Félix Zuni e Carlos Rabelo e todos os ouvintes da Rádio. Esse é o Vander, direto de São Gotardo, nas Minas Gerais, ligado com a gente, também divulgador, já tem ensinado outras pessoas a ouvirem a Rádio Ônibus lá na região. Não muito longe de lá tem o seu Antônio, nos ajuda também aqui, no grande sonho também do nosso projeto Rádio Ônibus Educacional, está na torcida, ajuda, e lá na divulgação. Ele que agora virou desenhista, hein? Tá vendo um desenho do seu Antônio, né, o Vânia? Tá sabendo? O seu Antônio em Divinópolis, não muito longe de São Gotardo, tá ouvindo a Rádio Ônibus, sempre lá também, lá em Divinópolis. Onde você está ligado ouvindo, hein? Participa com a gente aqui e conta, ó, tô aqui ligado ouvindo, manda uma mensagem de áudio se você puder, 16 99182-1468. Já tem música aqui também, a gente não fica só falando, ainda mais quando é véspera de feriado, né? Para quem vai viajar, arrumou as malas, não é? Vai embarcar naquele ônibus, né, dos seus sonhos, aquela empresa que você gosta, e assim vai, né? Para você que gosta de viajar de ônibus, sabe como é gostoso, ainda mais agora com as empresas com tantas linhas, aliás, com tantos modelos modernos e serviços bem legais, hein? Tem muita empresa legal aí. Então, se você estava louco para chegar esse 7 de setembro, chegou. A oportunidade está chegando aí para você viajar. Viaje e depois conta para nós, hein? Atenção, você cliente, consumidor, você viajante. Desde a compra da passagem, seja online ou seja no guichê, vai contando depois para nós como é que foi o serviço. Fique atento. Se for coisa boa ou coisa ruim, conta para a gente. E se o motorista foi 10 também, pega o nome dele depois e diga aqui, ó, motorista fulano de tal, da empresa tal, agiu assim, foi sensacional, o cara muito legal, né? Porque tem que divulgar as coisas boas. Tem muitos profissionais bons aí que nem sempre são lembrados, né? O pessoal liga às vezes para reclamar na empresa, esquece de elogiar os bons. E tem muito bom profissional aí que vai fazer viagem essa noite ainda. Então, se você vai viajar desde a compra da passagem até na hora que você for desembarcar, desceu do ônibus para chegar em casa, conta para a gente como é que foi essa viagem. Vamos contar aqui. Seja bom ou ruim, tomara que você tenha muita coisa boa para contar para a gente aqui. Mas nós vamos agora, tem música já? Daqui a pouquinho tem música na nossa programação. Antes, tem informação chegando aqui do G1. Aconteceu agora à noite, acidente com mais de 10 veículos. Zona Sul de São Paulo, que será? Onde será que aconteceu? Vamos ouvir então direto do G1. Estamos de volta para falar de um grande acidente em São Paulo. Quem tem as informações é Daniel Evangelista, direto da capital paulista. Olha as imagens aqui ao vivo. Daniel, tem ônibus e carros envolvidos? Isso aconteceu agora às 6:30, por aí, né? Exatamente, Leilane. Boa tarde a você, boa tarde a todos. São pelo menos 14 veículos. A informação que a gente recebeu do Corpo de Bombeiros é que esse trólebus que a gente vê aí, que é um ônibus movido a energia elétrica, ele perdeu o controle na rua Doutor Gentil de Moura, no bairro do Ipiranga, e acabou atingindo outros 13 veículos. Ele bateu em um micro-ônibus, 14, outros 12 carros e mais uma moto. A gente acompanhava até agora há pouco ali o trabalho dos bombeiros para retirar uma vítima que estava dentro daquele carro preto ali que a gente vê no centro das imagens. A pessoa já foi retirada, foi socorrida com vida e pelo menos outras duas pessoas ficaram feridas. Felizmente, Leilane, foram apenas, se é que a gente pode dizer assim, 3 pessoas, tendo em vista que foram 12 carros atingidos, mais uma moto. A gente vê aí que os bombeiros agora trabalham com um pouco mais de calma. Eles estudam ali uma maneira de poder fazer a liberação da via, né? Porque não dá para ver muito claro ali nesse momento, mas tem 2 carros praticamente embaixo ali da parte frontal do ônibus, desse trólebus, né? Ele perdeu o controle quando trafegava aí pela rua e acabou prensando. Olha, a gente vê ali, pelo menos 3 veículos estão embaixo ali da parte da frente do ônibus. E felizmente a gente tem informação de 3 vítimas, esse número poderia ter sido muito maior, porque esse acidente também aconteceu perto de uma estação de metrô, Leilane. O que, que será que pode ter acontecido, hein? Por que, que um veículo perde o controle assim, de repente, não é? Trólebus, é difícil. Será que eu estou enganado? Difícil ver acidente envolvendo trólebus, hein? Faz tempo que eu não falo aqui, ó, um ônibus, trólebus, colidiu com outro, faz tempo, né? Eu acho que eu estou certo no que eu estou pensando, faz tempo que eu não falo isso. Aliás, nem lembro quando foi a última vez que eu falei, ouvi um acidente envolvendo um trólebus, hein? Diferente. Participa com a gente, comenta os assuntos também, 16991821468, também tem música. Boa noite para você, boa viagem, tem São Francisco, linda, linda as vozes dessas moças, ouça. Aqui também tem música. Qual a sua preferida, hein? Manda a sua música aqui em especial. Faz oferecimento. 16991821468. O seu pedido musical, o seu alô, o seu oferecimento para quem você quiser. Você sabia que motoristas profissionais que cometem muitas infrações em sequência podem ser demitidos por justa causa? Já já tem um comentário de Márcia Pontes sobre esse assunto explicando. Fique atento você aí, hein? Que acha que pode. Ontem embarquei em dois ônibus urbanos e com facilidade a gente presencia o motorista que acha que ninguém está vendo e hoje qualquer um tem uma filmadora na mão. Muito cuidado, viu, meus amigos? Os profissionais aí. Muito cuidado. Quando você pensa que ninguém vai ver, já viram, filmaram, está nas redes sociais, de repente está na TV Globo, você nem sabe. Então fique atento, quem está dirigindo e de repente não se aguenta em pegar o WhatsApp para ver quem é que mandou mensagem. Esse é o som do WhatsApp. Coloca o som do WhatsApp aí pra gente. É o som que mais deixa o pessoal, né? Não se aguenta e quer ver o que está acontecendo, né? Tira a música de São Francisco aí, ó, e coloca o som do WhatsApp. Esse som aqui acaba prejudicando muita gente. Esse é o outro aí, né? Tem gente que vai mudando aí, vai modernizando, né? E ontem vi de novo, profissional, quando é profissional tem que dar exemplo, né? Veículo pesado, veículo grande, transportando passageiros. Aí ele pega o celular na maior facilidade, na maior cara de pau, com o passageiro entrando mesmo, não tá nem aí. E fala, e pior quando fala alto, né? Fala alto, já não chega os passageiros, né? Que ficam contando a vida inteira. E a gente fica ouvindo, e pior que ouve só um lado, né, da história. Aí a gente fica até curioso para saber quem é que estava do outro lado falando. O pessoal fala alto, conta a vida no celular enquanto viaja de ônibus. Se não bastasse já os motoristas, os passageiros, o motorista vai fazer isso também? Não são todos, né? Claro que não. Mas quando a gente presenciou, como eu presenciei ontem, dois motoristas de duas linhas, uma linha municipal na Grande São Paulo e outra da cidade de São Paulo, e um ônibus articulado, onde ele teve a coragem de atender o WhatsApp ali, ficar de boa, né, fuçando enquanto dirigia, né? Pior é isso, eu não sei como ele consegue dirigir e zapear, né? E quando eu estou no ônibus, eu vou estudando meu inglês ali no celular, e aí eu de vez em quando dou uma olhada pela janela, nos trânsitos, quando para, né, no corredor ali, o ônibus para, de repente para um monte de carro do lado, e aí a gente vê facilmente o pessoal dirigindo, primeira e segunda, de repente surge o aparelho, cada um mais lindo do que o outro, mais moderno do que o outro, faz de tudo o celular, menos ligar. Aí o camarada fica lá, não tem ninguém para ver, ele já viu todo mundo, ele já falou com todo mundo, e aí ele fica procurando no zap lá, olhando para ver quem é que ele pode encher as paciências, né? E fica a conversa daqui, dali, às vezes não tem importância. Quando vai ver, pum, bateu na frente ou alguém bateu na traseira. Quem está feliz rachando e ganhar dinheiro são os funileiros. Estão fazendo a festa. A maioria dos trabalhos que estão tendo por aí são por isso, né? Bateu na traseira, bateu na frente, é por esse motivo. Se você não está dirigindo, manda mensagem para a gente no nosso zap, hein? Atenção, 16991821468. Já pensou ficar tomando, né, várias pontuações aí negativas na sua CNH? Pode ser demitido por justa causa. Quem vai explicar melhor sobre esse assunto daqui a pouquinho é Márcia Pontes aqui na Rádio Ônibus. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filho. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Um alô aqui para o Bruno Lisboa Borges e Miguel Pereira, que está ligadinho aqui na Rádio Ônibus, né? O Bruno está dizendo que os Correios irão entrar em greve também? É uma pergunta ou uma afirmação? Não entendi. Faltou pontuação? Não estou sabendo. Está uma série de greve agora, né? Série de greve. Será que é a vez dos Correios? Não sei. Qualquer momento a gente pode ficar sabendo aqui com mais detalhes, né? Obrigado, viu, Bruno? Como é que está Miguel Pereira aí? Está chovendo? Está frio? Mas o que você pode contar aí de Miguel Pereira? Olha o Emerson, já com a camiseta da Rádio Ônibus. Ficou legal e serviu direitinho, hein, Emerson? Não serviu? Olha o Emerson com a camiseta da Rádio Ônibus novinha, parceria da 14 Bis Estampas, proporcionando essa camiseta que muita gente está querendo aqui. E a gente até precisa fazer outros tipos de camisetas, né, que já me pediram, que ainda não foi possível, né? Tem muitos produtos aí que a gente ainda vai tentar fazer aí para poder, quem sabe, né, trazer mais recursos aqui para a gente poder investir melhor na Rádio Ônibus. A nossa internet já melhorou. Eu contratei um serviço mais caro, né, tô custando de pagar aqui, mas a gente está conseguindo uma transmissão melhor, cai muito menos agora, porque muita gente ouvindo ao mesmo tempo acaba caindo a conexão. Cai muito, já melhorou muito. Do quem acompanhava desde o início para hoje, a contratação desse plano foi sensacional. A gente está pagando caro, mas agora está valendo. É, perceba que faz tempo que eu não falo da Nona Morta. Faz tempo, hein? Porque melhorou mesmo. Né? Então deixa ela lá. Deixa ela quietinha porque está funcionando. Não gosto de falar muito porque vai que dá problema, né? Mas está funcionando porque a gente teve que investir um pouco mais. E esses recursos, ajudas que você acaba contribuindo com o nosso trabalho aqui, proporciona um investimento aqui, outro ali, equipamento, computador, sistema de transmissão, que é importante para a gente melhorar cada vez mais o nosso sinal aqui. Se você tem um produto, um serviço, divulgue aqui, ó, na primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Faça como a Squadrimax. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Squadrimax. A Squadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.squadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Squadrimax, sua casa merece esse conforto. Na palestra de ontem, ministrada pelo instrutor Carlos Rabelo, ele também é motorista dos artistas, eu tive a honra de conhecer vários profissionais do setor de transporte de passageiros executivo e até uma mulher, hein? Uma mulher que é advogada e motorista, motorista e advogada. Bem interessante. Conversei com ela, conversei com outras pessoas, algumas eu entrevistei e você poderá ver em breve no nosso canal do YouTube. Assim que terminar a edição, você vai poder assistir um pouquinho e vai ouvir aqui na rádio também como é que foi a palestra lá com o instrutor Carlos Abelo. Foi sensacional. Sabe quando o motorista fica pensando assim, ah, eu já sei tudo, não é? Não vou não, porque eu já sei tudo. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que tinha muita gente que queria ter ido, mas não pode porque mora em Minas, mora em Goiás, mora no Rio, até em Brasília a nossa audiência chega, mora na Argentina, mora no Paraguai, mora na França, não é? Tem, graças a Deus, tem várias pessoas ouvindo em vários cantos do Brasil, fora do Brasil. Mas eu conversei com o Carlos Abelo para ver se nas próximas vezes a gente consiga transmitir pela Rádio Ônibus também. Aí o pessoal vai ouvindo, porque às vezes você não pode assistir. E no vídeo, às vezes é complicado, né? Para parar para poder assistir. E ouvir, você consegue ouvir fazendo outras tarefas também. Até mesmo dirigindo, não é? Não tem problema. Você ouve aí a rádio do seu carro, não é? A poder ouvir a Rádio Ônibus através da internet também no seu carro. A poder ouvir em casa. Enfim, vai fazendo o seu trabalho aí, ouvindo a programação, e vai poder ouvir também a palestra, né? As próximas palestras, tomara que nas questões técnicas a gente consiga se organizar para uma próxima oportunidade poder transmitir a outras pessoas que querem aprender um pouco mais. É legal saber que motoristas, e ontem eu vi isso, de 30, 40 anos de estrada, estão trabalhando há tanto tempo e querem ser cada vez melhores, estão se qualificando, querem ouvir o outro falando. É bem interessante, isso é humildade e gente que quer aprender sempre, não é? Nós somos sempre prontos a aprender, o ser humano tem que aprender sempre, não é? Ainda mais hoje em dia que a tecnologia está cada vez mais rápida. Você aprendeu uma coisa hoje, daqui pouquíssimo tempo já mudou tudo, ainda mais quando tudo é ligado ao computador, e os nossos veículos hoje também são, não é? Então, precisa sempre se manter bem qualificado, não só na parte técnica, mas na parte humana, pessoal, que é uma das grandes falhas do setor de transporte ainda. Precisa melhorar. Melhorou bastante, mas tem muita coisa para melhorar ainda. Ser humano é difícil, não é? E aí, conversando, enxergando os erros, trocando ideias, a gente vai aprendendo. Foi assim que eu senti ontem também. Muito legal, foi 10. Informações agora sobre a economia, infelizmente a produção de veículos que cai novamente. Ih, meu Deus do céu, hein? As informações agora. A venda de automóveis, caminhões e ônibus no país fechou agosto com aumento de 1,4% em relação a julho. O número de veículos novos vendidos passou de 181 mil em julho para quase 184 mil em agosto. Na comparação com agosto do ano passado, as vendas ficaram no vermelho, com queda de 11,3%. É o que mostram os dados divulgados nesta terça-feira pela Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Quanto à produção, o desempenho foi negativo na comparação mensal e também anual. Foram produzidos quase 178 mil veículos em agosto e, em julho, cerca de 190 mil veículos produzidos, ou seja, redução de 6,4%. Em relação a agosto do ano passado, a queda na produção foi ainda mais acentuada, menos 18,4%. De São Paulo, Kátia Rodrigues. Obrigado, Kátia. É o cenário brasileiro. E esse é um dos motivos também que a nossa VVR, infelizmente, pelo segundo ano consecutivo, não será possível realizá-la nesse ano mais uma vez, né? Infelizmente, essa é a realidade aí. Muita gente perdendo o seu espaço de trabalho. Aqui na Rádio Ônibus também tem presentes. Deixa eu falar de alguns presentes aqui antes de colocar as próximas participações do Zap, que não para de chegar. Vai mandando o seu enquanto eu estou falando aqui, hein? 16 99182 1468. Valendo, e no final desse mês tem sorteio do livro Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Não, não é trabalhar de graça. Aqui tem alguns itens que o Jairo de Oliveira está citando e é importante. Como evitar os novos tipos de colisões? Por que muitos reprovam no teste prático? Nervosismo? Ou acham que sabe tudo? O que será, hein? O que está acontecendo? Que na hora do vamos ver, ele não consegue passar e não consegue a oportunidade de trabalho, hein? De cobrador para motorista de ônibus, grande realidade. E agora está sendo quase que um checkmate aí para muitos que trabalham como cobradores em várias cidades, porque as empresas estão excluindo essa profissão, infelizmente. Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? Não, claro que não, né, Jairo? O que tem de mulher aí que dirige muito melhor é que tem muito homem invejoso aí, né? Que não aceita que a mulher dirige mais que ele, né? E aqui no livro dele também, do Jairo de Oliveira, tem o Código de Trânsito Brasileiro para você aprender mais. Decorar é legal se você conseguir. O Albuani que sabe de cor, de frente para trás, de trás para frente, ele sabe o código como ninguém, nunca vi, né? Um abraço a ele. Ônibus, seja o motorista que toda a empresa gostaria de ter. Quer ter esse livro? Como é que faz para participar do sorteio que será realizado no final desse mês? Se inscreva no nosso canal do YouTube, onde tem vídeos, entrevistas, tem as VVRs dos anos passados também. Tem muita coisa legal, do caminhão, do ônibus, vários assuntos, e até miniaturas a gente apresenta lá, um pouquinho sobre educação de trânsito de uma forma divertida. Assista um dos nossos canais, aliás, o nosso canal e um dos nossos vídeos, e se inscreva no nosso canal para concorrer a este presente. E tem mais, além do livro, vamos sortear também no final desse mês a camiseta, que é o oferecimento de Mundo Truck. Mundo Truck está com a gente também, o mundo dos caminhões. Vem com a gente, vem de Mundo Truck, é sensacional a equipe deles, o site muito bem feito, bem atualizado, tá sensacional. Alô, Ângelo, o Ângelo sempre mandando as informações aqui para nós também. Nem sempre dá tempo para eu falar tudo aqui, aí eu conto com a ajuda do pessoal da equipe do Mundo Truck, a Eliane, o Marcos, para nos ajudar aqui a divulgar as informações que o Ângelo também envia lá pro Mundo Truck aqui na Rádio Ônibus, hein? Por favor, hein, Eliane, Marcos, pode nos ajudar aqui, é muito importante para nós. Então, tem livro, tem camisetas para quem é inscrito no canal. Se você ainda não é, se inscreva. Ah, mas não acabou por aí não, daqui a pouco tem mais presentes e até miniaturas. Música. Vamos para o zap, tem gente querendo falar. 16 99182 1468. Vamos na ordem de chegada. A próxima participação é direto de Suzano. Ontem ele deve ter chegado, chegou tarde, que eu sei que ele mandou mensagem, hein? Que dureza, como é longe, hein? De Suzano até Vila Prudente. É, gente, tem gente que às vezes anda esse percurso de 3 horas, 3 horas e meia, todos os dias para trabalhar. Às vezes dentro da própria cidade de São Paulo. Eu saí aqui da Grande São Paulo também, lá para a Vila Prudente, levei 3 horas. E a maior dificuldade que foi da minha viagem de ônibus foi chegar até o metrô. O primeiro metrô, que seria o metrô Butantã. Porque não tem ônibus com facilidade, né, em todos os bairros para ligar até o metrô. Essa é a grande falha. E se você pensa em ir de carro e deixar o carro próximo ao metrô, não tem estacionamento adequado. O que tem é muito caro, é inviável, tem lugares inseguros. E assim eles querem que a gente deixe o carro em casa para andar de ônibus de metrô. Mas não tem um bolsão de estacionamento como deveria ter em todos os terminais de ônibus e de metrô, para que você pudesse deixar o carro mais próximo da sua casa e aí seguir a sua viagem de ônibus ou de metrô, não é? Deveria ser assim. Eu não ouvi nenhum dos candidatos até agora falar em relação a isso. Nenhum. Nenhum dos candidatos. Aliás, todos falam muito parecidos um com o outro, não é? Podia juntar todos eles e pronto, vamos ver no que dá, não é? É, mas falar é fácil, né? Na hora de fazer, todo mundo esquece. Aí sempre joga a culpa na outra administração. Ei, dureza. Vamos seguir aqui o programa. Vamos ouvir o Emerson, vai. Solta aí o Emerson. Boa noite, meu amigo Henrique. Boa noite, Estrada. Emerson. Aqui é o Emerson de Suzano. Tudo bom com você, meu parceiro? Muito bem, bom, sim. Ontem a gente teve aquela palestra. Foi uma show, grande, hein? Palestra, adorei. Do nosso grande amigo e parceiro, o instrutor Carlos Rabelo Costas. Carlão, obrigado pela oportunidade. Adorei sua palestra, espero poder participar com você de outras palestras. Vamos contar com a presença aí de novo, com a minha, com os parceiros que esteve presente, do nosso amigo Henrique Estrada, se puder aí. Faltou aí, na minha opinião, aí, pena que não deu para eles poderem chegar, o Ferk Júnior, Lula Bus, pessoas que moram mais longe, né? Então fica meio que inviável para eles, mas vamos, se Deus quiser, um dia fazer uma palestra com todas essas pessoas maravilhosas juntas, pra gente trocar ideias, pra gente se conhecer, tá bom? Então hoje, meu parceiro, quero deixar um abraço em especial ao Carlos, o instrutor, a Félix Júnior, Lula Bus, meu grande amigo Márcio Soares, parceiro do trecho, motorista de primeira, também está desempregado, mas logo logo, com a fé em Deus, com o nosso pai abrindo as portas, logo logo está lá no mercado, ao nosso grande parceiro Eduardo Peruchold, ao André Luiz, que esteve na palestra, grande profissional, trabalha com carro executivo, ao Neivaldo, também, que esteve presente na nossa palestra lá, que esteve com a gente, ao Josmar de Oliveira, Jurandir, nosso grande amigo, a Márcia Pontes, tá aí, grande ouvinte, sempre tá participando, né? Ao Davis Marcelo Silva, grande parceiro do trecho, motorista aí, profissional de grande qualidade aí, tá? E ao Adriano da Silva, que é o motorista da banda Zezé de Camargo e Luciano. Parceiro, que Deus sempre abençoe você, que te guie nessa estrada, nas rodovias, por onde você estiver, cada dia numa cidade diferente, em cada lugar, cada pedacinho de chão que você passar, que Deus ilumine muito você, Adriano, porque vocês, tanto você como muitos outros, que agora não me recordo o nome, que são os motoristas das bandas, de grandes dupla sertaneja, de pagode, de, enfim, que roda nosso Brasil aí, conhece os trechos aí, sabe da dificuldade que a gente passa, que vocês estão passando, né, devido às más condições de rodovias, tá bom? Que Deus abençoe a todo mundo, a todos os ouvintes. Se eu esqueci de mandar um abraço para alguém, que vocês me perdoem, que é muita gente que eu tenho aqui no meu Face, que graças a Deus hoje escutam a Rádio Ônibus também, então vocês me perdoem, mas então um abraço geral para todo mundo, que Deus sempre ilumine, que Deus sempre abençoe, que vocês tenham aí uma noite maravilhosa, guiado por Deus e protegido pelos anjos, tá bom? Um abraço. Emerson, ele mandou música aqui, hein? Mandou música, Bob Dylan, não é? Mandou até o link aqui do YouTube, que facilita bastante o nosso trabalho aqui. Obrigado, viu, Emerson? Foi muito legal encontrar com o Emerson mais uma vez, pessoalmente entregar o presente dele, a camiseta da Rádio Ônibus, que já compartilhou aqui com a camiseta, hein? Tá bem legal. É muito legal ver os amigos sair do virtual e ter esse contato direto, é muito importante. A gente troca informações, troca ideia virtualmente o tempo todo, aprende, mas esse contato pessoal é muito, muito importante. Não fuja disso. Para quem é profissional aí, às vezes acha que não precisa ter esse contato pessoal, quando puder ter a oportunidade de ir em uma palestra, um evento ligado a esse setor também, vá, que é importante trocar informações e conhecer os amigos, sair do virtual para a amizade real, assim como a gente já tem com o Emerson, agora com o Carlos Abelo e tantos outros que a gente conheceu lá também. Obrigado, Emerson, pela participação. Quer falar você também? Manda mensagem como fez o Emerson, 16991821468. Boa noite para você, ao vivo nessa noite de terça-feira. Take this bad job for me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Well, mama put that gun to the ground. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Música e informação, a sua participação também, valendo presentes. Agora vou explicar para você, para quem gosta do teatro, quem quer ir ao teatro pela primeira vez, tem oportunidades bem legais aqui na Rádio Ônibus, com várias peças teatrais de todos os tipos, normalmente comédia em várias delas. Agora tem a comédia voltando aqui para ser sorteado, e agora Meu Deuses. E agora Meu Deuses, sorteio para esse final de semana. Para você que nunca foi ao teatro, é uma oportunidade bem interessante para assistir a peça E Agora Meu Deus. O que você faz para participar? E a peça no sábado, hein? Nesse sábado, dessa vez é no sábado. Instala o aplicativo Rádio Ônibus e na aba Recados, mande a mensagem dizendo: eu quero ir ao teatro. Aí eu vou entender que você pode ir ao teatro nesse sábado. Nesse sábado, que hora que é? Sábado é às 21h30, olha que legal, hein? Horário nobre de teatro, 21h30, sábado. Manda mensagem. E Agora Meu Deuses, uma comédia de Alexandre Batel, Teatro do Ator, na Praça Roosevelt, 172. Você pode participar com a gente dizendo eu quero ir ao teatro e na sexta-feira poderá receber o nosso convite via mensagem de texto ou até mesmo uma ligação ao seu telefone convidando você para o teatro. Então instala o aplicativo sistema Android, o aplicativo Rádio Ônibus, com facilidade você instala e participa dos ingressos para o teatro. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em um ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas. 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Wanderson. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Atenção, motoristas profissionais, fique atento para não ficar recebendo aí multa uma atrás da outra, penalidades aí, pontuações negativas na sequência, muitas multas, infrações, e aí vai acumulando. Cuidado, hein? Você pode ser mandado embora por justa causa. E não é um problema isso, não é ilegal, não é? Vamos entender isso melhor daqui a pouco com Márcia Pontes explicando mais sobre esse assunto. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. 16991821468. Vamos para o zap para dar tempo para todo mundo participar aqui. É como se fosse sexta-feira hoje. Tem gente que não vai trabalhar amanhã. Não é o meu caso. Eu estarei aqui apresentando o programa tanto na Rádio Ônibus quanto na outra emissora de rádio, na Web Rádio Missão Jovem, com um especial de 7 de setembro e com a sua companhia vai ficar melhor ainda, né? Mas você que não vai trabalhar e vai viajar de ônibus, boa viagem para você. Vai curtir na Rádio Ônibus, quanto mais tempo você ficar aqui com a gente, melhor. Se tiver uma música para oferecer, manda para gente. Vamos ouvir mais mensagem aqui pelo WhatsApp chegando nessa noite. Alô? Boa noite aí, meu amigo Henrique Estrada, todos tá aí da Rádio Ônibus. Estou aqui em Santo André, aqui descansando, graças a Deus. Preparando amanhã, vamos fazer um turismo aí para Mogi das Cruzes, aí, se Deus quiser. Grande abraço a todos aí, tamo junto, galera. Não esquece de falar seu nome, eu já sei porque eu tô acostumado com a sua voz. Né? Tem que falar sempre o nome. Ele mandou outra mensagem aqui, ó. Aqui em Santo André, agora à noite, meu amigo Henrique. Muito frio, hein? Bastante frio. Também. Uma garoa fina. Mas é isso aí, né? Vamos que vamos. É, amanhã vai fazer viagem. Ele não para, hein? Ele não para. Feriado, após feriado, tá sempre trabalhando. É o José Epifânio, é JSL. Trabalha na JSL ainda, né? É isso, né, José Epifânio? Tô certo. JSL, não é? E amanhã vai viajar. Tá em Santo André, com frio em Santo André, hein? Toca essa música aqui, ó. Cadê a música? Do amigo... Cadê? Não tô achando a música. Cadê a música? Daqui a pouco eu vejo melhor aqui. Vou tocar a música já já, tá bom? José Epifânio aqui na Rádio Ônibus. Quando for participar sempre, começa falando o seu nome, depois você manda o seu alô. 16991821468, já já tem mais música na Rádio Ônibus. Hoje teve acidente envolvendo um trólebus em São Paulo, para quem chegou agora. Carro, ônibus, micro-ônibus. E parece que o trólebus perdeu o controle. Eu acho que eu nunca li uma notícia, eu não me lembro, onde envolveu um acidente com trólebus. Com certeza deve ter acontecido, não tenho dúvida. Mas é pouco. Se eu não estou enganado, é pouco. E agora aconteceu em São Paulo um acidente, hoje à noite. Final da tarde, né? Início da noite, envolvendo um trólebus. E é sobre o trólebus que nós vamos ouvir um pouquinho da história agora. Para quem chegou agora na Rádio Ônibus, vamos ouvir um pouquinho sobre o que é o trólebus. Tem trólebus aí na sua cidade? Música. trolleybus. O trolleybus é um tipo de ônibus que utiliza energia elétrica para tração em vez de combustível. Por não se tratar de um veículo sobre trilhos, como trem ou metrô, o trolleybus não exige via exclusiva para sua circulação. Pode trafegar no sistema viário já existente, compartilhando-o com outros tipos de veículos automotores. Embora se deva destacar que o seu melhor desempenho se dá quando opera em corredores exclusivos. Os trolleybus estão no Brasil há quase 50 anos. Ao longo das últimas décadas, no entanto, seu uso foi reduzido em detrimento dos ônibus movidos a diesel. A presença de trolleybus em lugar de veículos a diesel valoriza a região onde operam. Trolleybus pode servir, inclusive, como instrumento de revitalização das áreas centrais ou de outras áreas do município. Sua utilização pode ser um elemento importante em projetos de desenvolvimento local. Leia mais sobre trolleybus em nosso site www.primeiroclubedoonibusantigo.com. Você está ouvindo a Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. O José Júnior, nessa noite, direto do interior paulista. Eu sou apaixonado pela cidade do interior, já morei em Franca, trabalhei com rádio lá, gosto demais do interior paulista. E ele está em Pindamonhangaba. Ele disse assim, ó, a melhor escola que existe no mundo é a troca de conhecimento. É o José Júnior. Obrigado, José Júnior, é isso mesmo, é? Quando a gente se reúne para falar do assunto, para discutir o assunto, discutir a relação, né? Como falo por aí. Sobre trânsito é muito importante também. A gente vai aprendendo mais. É a troca de conhecimento. Quando a gente acha que sabe, o outro fala algo que faz a gente pensar e aí a gente fica para refletir e pensa, por que que eu nunca pensei nisso antes? Né? Às vezes não cai a ficha, tem que o outro falar. Obrigado, José Júnior, direto de Pindamonhangaba. Como é que tá a Pinda, hein? E de Pinda também nós temos o nosso amigo Vital Francisco, ex-motorista da CMTC. Está sempre ligado com a gente também. Alô, Vital! Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Ô Lula Bus, a voz não melhorou não? Ô Lula Bus, fala aí Lula Bus, manda seu alô, eu vou ler aqui, mas é legal na própria voz, né Lula Bus? Tá mandando alô aqui pro pessoal dos grupos, do WhatsApp, Expresso Busologia, GTA, Deus Acima de Tudo, Loucos por Ônibus 2026, todos ligados na Rádio Ônibus, que legal, hein? Ó, os grupos do WhatsApp, um batendo papo, conversando, manda desenho, manda imagem, manda vídeo. É rápido, né, gente? Por isso que eu falo para motoristas aí profissionais. Você acha que ninguém tá vendo? É aquela história do cara que enfia o dedo no nariz, né? Tá no meio do trânsito, de repente ele resolve limpar o salão, acha que ninguém vai ver, não é? Do outro lado tem gente vendo, hein? E pior hoje, né, gente? Que não só vendo, tá filmando, né? E aí, motorista, já era, né? E aí, para a empresa saber, é um dois. É um dois. Tem ônibus que não tem câmera? Ah, mas os passageiros têm. Fique atento, hein? Se o WhatsApp tocar, sim, não atende, não. É? Deixa lá. Se chegou esse som aqui, ó, solta o som do WhatsApp aí. Deixa apitar, ué. Antigamente era assim, não era? Não tinha essa facilidade de comunicação como tem hoje. Então, quando um familiar queria falar com o motorista, ligava na garagem e pedia ou passava a informação pro encarregado lá. Não era assim? Quem trabalha muito tempo aí no transporte sabe. Pelo menos nas outras empresas que eu trabalhei era. Eu não tinha essa facilidade. E aí você tinha que esperar chegar a notícia na hora que o chefe achasse que era viável falar a notícia para você. Tinha essa também. Então você ligava para a empresa passava. Hoje não. Hoje faltou gás em casa, a mulher está ligando para o motorista para dizer ele que faltou gás. a namorada tá brigando porque ele não foi ontem à noite, ou chegou tarde demais. E aí o zap toca e ele resolve atender? Pode não, né? Quando tá dirigindo, não. E se você não está dirigindo, manda mensagem para nós aqui, ó. 16 99 81 14 68. Fique atento. Antigamente era atendendo ao celular, hoje é zapeando. Tem mais gente falando aqui, ó. 16 99 81. Ah, ele mandou sim, mensagem de áudio. Não, não mandou não. Cadê? Já mandou a nova mensagem? Posso colocar no ar, Lula Buzo? Eu espero a sua resposta. Enquanto você não responde, deixa eu colocar o outro motorista, é de caminhão, apaixonado por ônibus. O sonho dele é dirigir o ônibus também. Boa noite. Boa noite, Carlos Henrique. Boa noite aí a todos os ouvintes da Rádio Ônibus. É, passando aqui para desejar um ótimo feriado a todos aí. Quem está no trecho aí, cuidado. Cinto de segurança sempre. Tomem cuidado aí todos vocês. Carlos Henrique, desejo a você aí uma ótima programação, né? E um ótimo feriado para você e a toda a família, né? E mais uma vez aí, agradeço aí por estar participando aí desta brilhante rádio. Um abraço para vocês e até mais. Eduardo, né, Eduardo? É isso. Amanhã é folga ou vai trabalhar? Se é folga, vai ter mais tempo para curtir a Rádio Ônibus aqui. Tem música também. Quando eu não estou falando, tem música para ser trilha sonora enquanto vai fazendo o trabalho aí. Pois conta pra gente, hein? 16 99 81 14 68. O Lula mandou sim a mensagem de áudio. Mandou aqui. Vamos lá ouvir o Lula. Boa noite, Henrique. Boa noite, galera. Boa noite. Da Rádio Ônibus. Lula Bus e Regi Bus de Hortolândia. Henrique, vou falar um pouquinho sobre o nosso tour de ontem. Fui levar o Celta lá para São Paulo para consertar, né? Lá no funileiro. Aproveitamos, fomos lá pro centro, Santa Efigênia. Não é esse áudio ainda? Então chegou é o áudio errado aqui. É tanto áudio que eu não tô entendendo aqui, Lula. Então vou segurar aqui para colocar o áudio certo. A pessoa grava, de repente não tava errado, falou errado, gaguejou e mandou outro áudio. Então eu vou corrigir daqui a pouco. Explica aí qual que é o áudio certo. Eu já tô perdido aqui. Você sabia que se você ficar acumulando aí, ó, pontuação negativa, infrações em cima de infrações, você pode ser mandado embora por justa causa? É, eu não sabia disso. Eu vou aprender com ela daqui a pouquinho, Márcia Pontes. E você pode comentar os assuntos também. Vai participar com a gente gentilmente também o instrutor Adilson Matos, direto da querida cidade Aparecida. A Cidade da Fé, comentando os assuntos. E o Carlos Rabelo já mandou mensagem, já tem mensagem o Carlos Rabelo também, o motorista dos artistas. Quando eu te peço pra tomar cuidado, quando eu te digo que eu tô te esperando, quando eu te imploro pra pensar na gente, eu tô com medo de te perder. Você cruzando cada estado, noite após noite, sem nenhum descanso, eu tô com medo de te perder. Motorista, álcool e drogas podem fazer da sua viagem um caminho sem volta. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. 16 99 81 14 68, você fala quase que ao vivo, instantaneamente, comenta os assuntos, manda alô, pede música. Aproveito para contar um pouquinho da sua vida profissional. Alô, Maurício Cardim, o fotógrafo de cartões postais, cada foto linda, bonita. O Maurício Cardim está sempre viajando e ouvindo a Rádio Ônibus por aí. Obrigado pela audiência, viu, Maurício Cardim? Uma honra tê-lo aqui, você que é excelente fotógrafo profissional, com vários cartões postais, inclusive artistas brasileiros de novela aí, andam fotografando, compartilhando fotos até nas redes sociais com o cartão postal dele, do Maurício Cardim. É conhecidíssimo o Maurício Cardim. Vamos lá para o áudio certo antes da próxima música? Vamos ver se eu acerto aqui o áudio do Lula. Será que é esse? Alô, Hortolândia. Boa noite, Henrique. Boa noite, galera da Rádio Ônibus, Lula Bus e Regi Bus de Hortolândia. Henrique, vou falar um pouquinho sobre o nosso tour de ontem. Fui levar o Celta lá para São Paulo para consertar, né? Lá no funileiro. Aproveitamos, fomos lá para o centro, Santa Efigênia, 25 de março, e fomos na Estação da Luz. No nosso retorno, fomos de metrô, né? A gente foi de metrô para Francisco Morato, fizemos uma baldeação para Jundiaí. Bacana, nunca tinha andado tanto assim de metrô, mas bacana. É, descendo ali em Jundiaí, pegamos o Circular, que por sinal, excelente. Tudo, o ônibus tudo limpo, maravilhoso. A gente foi no Torino. Mas, ó, impecável o ônibus. Perfeito, Jundiaí tá de parabéns. E fui até a rodoviária, da rodoviária até Campinas, peguei Lira Bus, um N10 da empresa. Pode ser engraçado que eu vou falar agora, né? Mas de 10 anos de empresa, de VB Lira, ontem que eu desfrutei uma pequena viagem. Muito bacana. Fiz umas transmissão ao vivo aí também, né? Ontem. E assim, quem tiver a oportunidade de fazer esse tour, faça, que é muito bacana mesmo. Claro, fiz um pouquinho de cada, metrô e ônibus e circular. Show, muito bom mesmo. E também, pessoal, aproveitar aí e mandar um abraço pro Vander, Emerson, o Carlos Rabelho, o Félix Júnior, pessoal aí do Rio. E dizer aí pro Carlos Rabelo aí que Deus ajudando aí, com certeza iremos numa palestra dele aí. A gente tem essa maior vontade aí de participar um dia, juntamente com eu e minha esposa, se possível, né? Participar de uma palestra aí, né? Nos alimentar de informações nos dias de hoje é a melhor coisa que tem. E o pessoal aí, as amizades virtuais aí, espero, né, se encontrar aí pessoalmente aí, para isso aí se tornar pessoal aí, conhecer aí a família Rádio Ônibus, que somos todos uma família. Aproveitando também, mandar um grande abraço aqui para minha esposa, né, Regiane, a qual eu amo muito. E é isso aí, galera. Voltando a falar, quem puder fazer o tour, faça, que vale a pena. Beleza, galera? E por hoje é só aí. E logo mais a gente está divulgando aí o novo desenho para o sorteio da miniatura de ônibus escolar americano. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Fui. Ele aprendeu, não é jardineira, né? Ônibus escolar americano. Obrigado, Lula Bus. Tive a honra de conhecê-lo pessoalmente em São Caetano, em Guarulhos, no evento lá do Marcão, né? O Marcão Amaral, que realiza todo ano um evento de carros antigos. E foi lá que nós conhecemos pessoalmente ele e a esposa, dois apaixonados por ônibus também, trabalham nesse setor. E às vezes acontece isso, a pessoa trabalha num setor e às vezes não consegue desfrutar de uma viagem, né? De uma viagem de ônibus, simples. E ontem ele tirou o dia para fazer isso. E aí prestar atenção nos detalhes, viajar... Não trabalhando, né? Mas curtindo, como passageiro. Foi isso, né, Lula? Foi o que eu entendi. Como passageiro, foi bem legal. 16991821468, vamos de música. Vamos lá, hein? Porque tem muito lugar aí que já tem Wi-Fi, né? E tem gente que a primeira coisa que faz ao chegar em qualquer lugar é cadê a senha do Wi-Fi, né? Em ônibus, em São Paulo, eu já desisti. Eu confesso que nos ônibus aqui eu nem uso a internet do ônibus, eu uso a própria minha, contratada, porque eu preciso da internet boa para poder trabalhar e para poder estudar o inglês também. Então, às vezes, fica falhando demais. Um ônibus, aqui em São Paulo, as minhas experiências não foram legais. Como é na sua cidade? Tem Wi-Fi aí? Funciona nos ônibus? Porque tem desenho, né? Aquela marca que tem Wi-Fi em tudo quanto é lugar. Restaurante, bar, padaria, onde você menos pensar... Onde você menos imaginar, tem lá o Wi-Fi. E o Genival Lacerda, quem gosta dessa música aqui também, é a Ingrid, lá de Suzano, vai para ela também, que gosta da música do Genival Lacerda, que sabiamente gravou essa música engraçada. Ô minha filha, olha, você é a nova do velhinho, viu? Mas eu só quero a senha do seu Wi-Fi. A internet invadiu a privacidade, tá na cidade, tá na zona rural. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo da rede social. A internet invadiu a privacidade, eu sei, tá na cidade, tá na zona rural. Skype, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram é qualquer luxo da rede social. No país de Cabral, atrasados que só, todo arigol agora tá falando inglês. Trocou a vaca, bolo, computador, mole pelo provedor que não fala português. Trocou a vaca, bolo, computador, mole pelo provedor que não fala português. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. A moda agora é essa pra todo lugar que vai, pedindo a todo mundo a senha do Wi-Fi. Ô minha filha, me dê o seu Wi-Fi, vixe como ele é grande.

está uma vez atrás da outra com várias infrações, não é? Márcia Pontes, explica para nós, seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Ônibus. Olá, boa noite, amigos e ouvintes da Rádio Ônibus. Vocês sabiam que motoristas profissionais que cometem muitas infrações em sequência, que não renovam a CNH, que estão com a CNH cassada ou suspensa, nesse período em que prestam serviço à empresa, podem ser demitidos por justa causa sem que isso signifique uma perseguição ou um atentado aos seus direitos trabalhistas? Pois é assim que os tribunais brasileiros estão decidindo muitas questões. Os motoristas profissionais, assim que atingem 14 pontos na CNH, eles devem fazer obrigatoriamente um curso de reciclagem de 30 horas. Está aí um outro fator que pode contar contra o motorista na hora de procurar um emprego, até porque as empresas, muitas empresas no país, estão anotando na hora de contratar o CPF e o número de registro da CNH dos motoristas para decidirem a contratação, para saber se esse motorista tem muitas infrações, qual a gravidade e se isso vai representar um risco para a empresa contratá-lo. As empresas pagam multa NIC, multa por não indicação do condutor. Muitas vezes a empresa não indica, não é porque não quer indicar ou não sabe quem é o motorista, é porque tem dificuldade de coletar a sua assinatura na hora de transferir os pontos. Só que é muito bom ficar antenado, porque as empresas estão celebrando contratos com os motoristas com cláusulas em que eles assumem os pontos, assumem as infrações, e a empresa, tendo como provar que esse motorista estava na condução do veículo no momento da infração, não precisa mais coletar assinatura. Basta apresentar, junto com a documentação, esse contrato que o motorista assinou com a empresa. As empresas têm tido perda de descontos na renovação de seguro patrimonial, pagam multa em dobro pela não indicação do condutor e estão tendo prejuízos. Muitas vezes esse condutor ele é contratado e duas semanas depois descobre que estava com a CNH cassada, que ficou com a CNH cassada, suspensa ou sofreu qualquer outro tipo de sanção, atingiu o limite de pontos, já mal começou na empresa, já tem que ir para a reciclagem. Olha, ser um bom condutor, evitar as infrações, respeitar as leis de trânsito, faz bem para a nossa saúde, inclusive profissional. Márcia Pontes com a gente aqui, hein? Chamada de atenção legal aí, hein? Um alerta. Tá? Pode ser a explicação também de que o profissional está tentando voltar ao mercado de trabalho e não consegue. Precisa ver como é que está a pontuação aí, como é que está a CNH, hein? É importante. Muito obrigado, Márcia Pontes. Você pode comentar esse assunto também. Se tiver dúvidas, pode participar mandando a sua dúvida. Estaremos encaminhando a Márcia Pontes. 16 99 82 14 68. A sua participação é importante aqui na Rádio Ônibus. Tem oferecimento também de JP Afiações Profissional, lá na rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. A Fiana Alicate de Cutícula, facas, faquinhas e facões, na rua mais famosa de Santo Amaro, de tanto a gente falar aqui, hein? Não é longe do terminal de ônibus Santo Amaro, logo, logo, é um pulinho, como diz o mineiro, é logo ali, e logo chega lá, na loja do mineiro, que é o JP, sanfoneiro e apresentador do programa. E domingo aqui também tem, Amor à Terra, Modão Sertanejo. Deixa eu mandar um alô aqui para o André Luiz Roder, assim que fala, Roder. André Luiz, tive a honra de conhecer. Ele é de Jundiaí, ontem na palestra também estava lá, da empresa de transporte executivo. Muito bom, hein? A LR Service Car. André Luiz Roder, lá de Jundiaí. E também o Alex, da empresa TT Bolsas. TT Bolsas, TT Bolsas, né? TT Bolsas, tem um acento aqui. TT Bolsas, que em breve você vai receber detalhes de uma bolsa sensacional que dá para levar no carro aí, ó, ainda mais quem viaja com a família, pode colocar refrigerante, suquinho e tudo mais, de uma maneira muito confortável, sem ocupar os espaços do veículo. Bem legal. Ele modernizou essa bolsa lá no Teté Bolsas. Parabéns, viu, Alex? Foi uma honra conhecê-lo também ontem lá na palestra com Carlos Rabelo, o motorista dos artistas. Você pensa que ele é fraco? Claro que não. Falando em artista, cadê ela, hein? Vamos colocar a música da Mariana? Já mandei vários recados, vou ter que ligar no celular da Mariana, porque ainda não fez a música, não é fácil. Eu sei que não é fácil fazer música, né? Mas, ô Mariana, ajuda a gente aí. Faz música que fala do ônibus, Mariana. Os caminhoneiros estão ganhando de lavada da gente aqui, não é? Mariana Fagundes, faz música, você viaja de ônibus também, não é? Fazendo show aqui e ali. Então, Mariana, faz uma música que fala do ônibus, vai. Ela cantou na Rádio Ônibus, enquanto ela não manda música que fala do ônibus, ela tá mandando música que tá ficando louca. Eu tô ficando louca, prometi que nunca mais ia beijar sua boca. Oi, minha galera, aqui é a Mariana Fagundes. Tô passando hoje pra mandar, ó, beijão pra Rádio Ônibus, pra todos os motoristas aí, pra turma do trecho. Beijo, Mariana Fagundes, viu, gente? Pensei em você sofri, pensei em tudo que me fez e fui pra um bar, bebi até cair. Vem! Se é pra morrer que eu morra de cachaça, se é pra sofrer que eu sofra de ressaca e não de amores por você. Você vê se para de fazer pirraça, você vem me provocando e eu correndo de você. Não quero nem de graça. Eu tô ficando louca, prometi que nunca mais ia beijar sua boca, mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Assim não dá, não resiste, é demais pra mim. Eu tô ficando louca, prometi que nunca mais ia beijar sua boca, mas você chegou em casa e foi tirando a roupa. Se não dá, não resiste, é demais pra mim. Eu tô ficando louca. Fagundes, que vozerão da Mariana, hein? Que vozerão. Pessoal, testando os agudos dela? Forte, hein? Firme. Mariana Fagundes na Rádio Ônibus. Só faltando sua música do ônibus. 16 99 82 14 68, manda seu alô aqui também. Vamos lá, tá chegando mensagem aqui. Quem será que tá participando aqui conosco? Não sei quem é, não aparece a foto aqui. Tomara que a pessoa fale o nome. Alô? Cadê? Boa noite aí, meu amigo Henrique Estrada, todos os ouvintes aí da Rádio Ônibus. Aqui é o Bruno Lisboa aqui. Opa, Bruno. Voz de Miguel Pereira, falando aqui do interior do Rio de Janeiro. já querendo desejar aí a todos aí um bom feriado aí para todos. Queria dizer também ao nosso amigo Henrique Estrada, que agora eu coloquei aqui um sinal de Wi-Fi aqui em casa, um roteador, então fica mais fácil aí participar aí da Rádio Ônibus. Vai ficar mais fácil pra gente comunicar com a rádio aí. Eu fiquei devendo aí um tempo atrás aí, que você me pediu pra me falar sobre a passagem de ônibus aqui, a tarifa de ônibus aqui do município aqui de Miguel Pereira. Sim, sim. No valor de R$7,80. Nossa. O passageiro, no caso, ele anda no máximo aqui, no máximo 20 quilômetros. Eu fiquei de te informar uma vez aí que surgiu até um debate aí na rádio. As pessoas até perguntando aí sobre negócio de tarifa de ônibus. Aí, e aqui a gente paga R$7,80, cara, numa tarifa dentro do município. No caso, é uma empresa ali, Nave, ela presta serviço, no caso, intermunicipal, só que esse período aí no caso, essa tarifa de R$7,80, no caso, é a distância dentro do município, em torno aí de 20, máximo 20 quilômetros. Então, é uma tarifa muito cara aí pra gente aqui em cima, cara. E no caso da. No caso. Isso no caso aqui circulando no município de Miguel Pereira. Já tem aqui, no caso, Miguel Pereira fica a mais ou menos 120 quilômetros do Rio de Janeiro. Então, tem uma outra empresa aqui que é a Aviação Útil. É uma passagem também bem cara. Tem horários aqui que chega a R$35 para andar em torno de 120 quilômetros. Então, uma coisa aqui pra gente aqui no ônibus aqui, Miguel Pereira, a coisa tá feia. Caríssimo. Coisa tá feia aqui pra gente aqui no Miguel Pereira aqui e no Rio de Janeiro. Então, eu queria deixar a todos aí um abraço. Também convidar a todos aí para participar do meu Facebook aí do Papo de Ônibus, que é um grupo que a gente tem aí, no Papo de Ônibus. Que muitos aí que ouvem a rádio já faz parte, mas eu queria convidar aí os outros ouvintes aí. Desejar aí um bom feriado pro pessoal aí. Falou, meu amigo Henrique Estrada. Valeu, Bruno. Muito bom. Obrigado aí pela participação e a explicação aí. Infelizmente, tarifa altíssima para um percurso tão pequeno. Já acontece isso em vários lugares. Às vezes, se mal entra no ônibus, logo já desce. Não é aquele conforto, não tem... Deveria justificar. Você paga um preço alto, deveria ter café, água gelada, balinha, né? Deveria ter tudo isso, cortininha, né? Enfim, você poder reclinar a poltrona. Deve ter tudo isso. Será que não tem não, Bruno? Você não percebeu? De repente tem, hein? Presta atenção aí. Já tem a Dilson Matos participando e tem a Eliane também de Itupeva. Já chegou a mensagem dela aqui, desejando um ótimo feriado a todos. Tem gente que está aproveitando, vai viajar, não é? O Marcelo de São Paulo está pedindo música. Eu, Marcelo, motorista da VIP, quero uma música do Charlie Brown. Então vamos lá. Já tem aí? Está no ponto? Céu Azul? É isso? Não sei se eu já ouvi, não. Vamos lá. Solta a música aí. 16 99 82 14 68. Manda o seu pedido musical, o seu oferecimento, o seu boa noite, a sua mensagem para quem você quiser. Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar. E cantar, não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar, não importa. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado e você não tem que me perdoar. Mas também quero te mostrar que existe um lado bom nessa história. Tudo que ainda temos a compartilhar e viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria. Vamos viver e cantar. Não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar. O que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia. Vinte e quatro horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Amigo ouvinte, aquele seu afeto pelo carro, ônibus ou caminhão agora pode virar um objeto pessoal. É isso mesmo, a 14 Bis Estampas transforma a sua foto ou imagem favorita em diversos objetos diferentes. Pode ser uma caneca, uma camiseta, azulejo, mousepad, quebra-cabeça e até uma placa de metal. Que tal tomar o seu café com uma caneca do seu próprio carro estampado nela, hein? Ou talvez estampar em uma camiseta a foto do último encontro de ônibus que você visitou com a sua família e seus amigos. Acesse agora mesmo o site www.14bisestampas.com.br. Uma infinidade de novidades e ideias para você personalizar o que você quiser. Acesse agora www.14bisestampas.com.br. 16 99 82 1468, manda seu alô, seu recado, a sua mensagem. Vai para quem essa noite, hein? Aproveita, excepcionalmente ao vivo nessa noite, terça-feira, véspera de feriado. Tem gente que já é feriado, já está viajando, amanhã não trabalha, então está aproveitando, está curtindo já o 7 de setembro, que nem chegou ainda, e já está indo para a rodoviária. E se eu pudesse também ir, hein? Vamos para o interior paulista? É direto de Itupeva, ela, Eliane. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus. Eu sou a Eliane, direto do Mundo Truck, em Itupeva. Eu passei para desejar um ótimo feriado para todos. Um dia abençoado amanhã, que possamos aproveitar, descansar esse dia. E dizer que eu fico muito feliz pelos avanços que vem acontecendo, tanto no Mundo Truck como na Rádio Ônibus, as coisas que eu venho vendo, as coisas que eu acompanho. Queria ter tido a oportunidade de estar na palestra ontem, mas para mim ficaria muito difícil, por isso eu nem cogitei. Mas enfim, tenho certeza que foi muito, muito boa. Muito obrigada. Vem de truck, vem com a gente. Essa é a Rádio Ônibus, junto com o Mundo Truck e a Rodovia Brasil. Cheia de charme, Eliane, direto de Itupeva, Rodovia Brasil, Mundo Truck, Rádio Ônibus, 24 horas no ar, através do primeiro clube do ônibus antigo. Para quem está com saudade da VVR, nós temos aqui no menu do nosso site, acesse www.radioonibus.com ou .com.br, tanto faz. E no menu, procure lá que tem VVR, para matar a saudade das VVRs. E se você filmou, fez uma filmagem legal nas últimas VVRs, compartilha no Facebook. Marca a gente, queremos ver o seu vídeo, como é que foi a última VVR que você esteve. Participa com a gente compartilhando. Já já tem mais WhatsApp, aguenta aí que não para de chegar mensagem, ainda bem, né? 16 99182-1468, as mensagens chegando aqui na Rádio Ônibus, e você pode mandar o seu alô também. Ela mandou música, Eliane, toca a música já já. Não tem mais desculpa, não, não é esse assunto, né? Do cinto, não é agora? Ah, podemos poupar vidas aprendendo com os acidentes. Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontece, é esse o tema de hoje. E agora, o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. Podemos poupar vidas aprendendo com os acidentes. O trágico acidente com ônibus e estudantes na rodovia Mogi-Bertioga, que leva ao litoral paulista, além do drama terrível da perda de vidas, deixa muitas lições que podem evitar novas tragédias. Infelizmente, depois da dor, do drama das famílias, parece que cai tudo no esquecimento e nem mesmo a perícia dos acidentes e sua apuração são utilizados para evitar episódios semelhantes no futuro. Os órgãos responsáveis pela concessão das viagens de ônibus não sabem quantos acidentes com vítimas ocorreram nos últimos anos, apesar de ser obrigação legal das empresas informarem e do órgão fiscalizar o cumprimento da norma. Esses órgãos não possuem comissões para estudar os acidentes e estabelecer novas políticas de segurança, bem como metas de redução dos mesmos. No caso do acidente dos estudantes, precisamos investigar a jornada do motorista, a velocidade do condutor durante a viagem, registrada no tacógrafo, uma espécie de caixa preta dos caminhões de ônibus. Como o disco que registra essas informações deve ser armazenado pela empresa por vários anos, é possível apurar o comportamento do mesmo motorista em outras viagens e assim detectar se foi um comportamento irresponsável ou se foi um fato isolado. Da mesma forma, analisando as viagens dos seus colegas, é possível perceber se a empresa poderia exercer uma pressão sobre os motoristas para cumprir horários que explicaria o excesso de velocidade. Basta identificar se todos eles estão tendo o mesmo tipo de comportamento, de dirigir em excesso de velocidade. E é preciso analisar o comportamento dos passageiros, a eventual falta do uso do cinto de segurança, que pode evitar lesões mais graves e mortes. Possivelmente muitos dos jovens estavam sem cinto, e a apuração desse fato também serve para que as autoridades consigam realizar ações de educação, de fiscalização mais regulares para estimular o uso desse equipamento de segurança. Outra questão importante é a carroceria dos ônibus. Será que é normal ficarem tão destruídos nos acidentes ou há falhas no projeto e alternativas para que tenham maior resistência ao impacto? Como será que os órgãos responsáveis pelo transporte de passageiros fazem a vistoria regular da frota circulante? Como é feito o controle da manutenção dos veículos? Chamou muita atenção a preocupação das autoridades paulistas de pedirem um exame toxicológico do motorista através da coleta de sangue, sem dúvida necessário numa perícia como essa. Mas curiosamente, justamente São Paulo é um dos poucos estados que não está usando o exame toxicológico de larga janela que permite identificar o usuário regular de drogas. Lembram de pedir o exame quando o motorista mata e morre, mas não exigem o preventivo que pode evitar os acidentes e o uso de substâncias psicoativas por condutores profissionais. A imprensa também deveria informar nos acidentes, principalmente desse porte, como funciona o seguro DPVAT para que os familiares possam saber dos seus direitos, sem serem enganados pelos urubus do asfalto que correm atrás das vítimas nessa hora, tentando se beneficiar do desespero e conseguir procurações naturalmente mal intencionadas. Mas o que realmente nos revolta é saber que tantas vidas são perdidas em vão e sequer aprendemos com as mortes que os acidentes provocam. Parece que a sociedade fica esperando a próxima desgraça e esquecemos que podemos evitá-las, nem que seja em respeito àqueles que perderam a vida de forma tão brutal e em respeito aos seus familiares. O exame toxicológico no estado de São Paulo já está acontecendo, sim. Essa gravação do Rodolfo Risotto foi feita no dia 23 de junho, antes de ter esse exame acontecendo no estado de São Paulo. Já está acontecendo, sim. Por isso ele falou que São Paulo era o único estado que não estava, mas já está assim. Essa gravação foi antes disso acontecer, ele gravou isso no dia 23 de junho. Fiz questão de colocar porque é importante refletir, como ele disse, em relação à prevenção. E a prevenção é a principal solução para essa problemática dos acidentes. E no Brasil, fazer dela uma medida efetiva é o nosso grande desafio. Feriado está chegando, já sabe. Preocupação com acidentes, mais acidentes, e aí você vai investigar, vai ver na notícia, você vai ver que muitas das vezes, infelizmente, é negligência, falta de responsabilidade. Tudo isso é falta do quê? Se não simplesmente educação de trânsito. A educação de trânsito é fundamental e de grande importância para aprendermos a ler a nossa cidade, a sua cidade aí, a rua onde você mora, as estradas, conhecendo também os nossos direitos e deveres e assim, claro, melhorar significativamente a qualidade de vida. O processo de alfabetização do trânsito precisa urgente fazer parte do dia a dia de nossas crianças. Pergunte para o seu filho, para o neto, para o sobrinho, quando que ele teve aula de educação de trânsito na escola. Escola pública ou particular, a das mais caras. Pergunte. A relação do trânsito envolve valores e princípios fundamentais para um convívio social saudável. O respeito ao próximo, a obediência às leis, a solidariedade acontece constantemente, tem que acontecer, se não acontece, tem que acontecer constantemente no dia a dia, não é? A prudência, as normas de condutas no trânsito também devem ser compreendidas e assimiladas por todos, não somente por aqueles que vão dirigir, que vão tirar a primeira habilitação. E no país só se leva esta informação, essa compreensão sobre as condutas no trânsito para quem vai tirar a habilitação e com 18 anos, não é? É tardio, já viu o tio dirigir errado, já viu o vô fazer errado, já viu o pai, aprendeu errado, começou tudo errado e acha que do jeito que ele vai fazer tá bom, pronto, acabou. É por isso o reflexo que a gente está vendo nas ruas, ao atravessar uma simples faixa de pedestre, ao entrar no ônibus, na hora do desembarque também, na hora de ultrapassagens perigosas, feriado então mais preocupante ainda, porque o camarada paga IPVA, trabalha a semana inteira, aí quando surge um feriado ele acha que ele é o rei do pedaço, o dono do pedaço, e o pisca-alerta pode tudo. Você já viu o pisca-alerta pode tudo? Salvador, né? É o pisca-alerta é mágico, não pode estacionar, aí liga o pisca-alerta pode. Tá isso, tá tendo código de trânsito isso? Eu não sabia, será que tem? Quer dizer que você não, é proibido estacionar, mas se ligou o pisca-alerta, pode ir até a padaria, não é? Tudo bem que não tem lugar para estacionar, isso é verdade, em muitos dos lugares você compra o carro, aí você quer fazer uma compra no mercado do seu bairro, aí não tem um lugar para parar o veículo, né? Não tem nada, porque é assim, vão construindo as coisas, as ruas, e ninguém pensa, né, no automóvel. Mas tome cuidado, né, com o pisca-alerta aí, que tem gente achando que ligou o pisca-alerta, pode tudo. Tudo isso, gente, feriado chegando e acidentes e outros acidentes que vão acontecendo, as nossas crianças são as principais vítimas. O nosso projeto, a proposta, é levar educação de trânsito em formato de ônibus, de forma inédita. Imagina um ônibus cheio de tecnologia, computador, tablet, jogos eletrônicos, só que o assunto lá dentro, tudo isso de uma maneira divertida, lúdica, para levar a educação de trânsito. Anexo a esse ônibus, que será a sala de aula das crianças, o ônibus não vai ficar circulando com elas, vai parar em local apropriado, vai acolher as crianças, os professores, o ensino fundamental, e lá dentro vai ensinar a educação de trânsito, vai falar do assunto, a ponto da criança sair de lá contagiada, falar para os amiguinhos, para os colegas, chamar a atenção do pai, do tio. É assim que a gente quer, algo cativante, que é quando a criança entrar no ônibus, ela fique encantada, né, num mundo onde ela nem imaginava que existia. E é o trânsito que ela se envolve todos os dias, ela não sabe que ela teria que aprender sobre isso também. E é assim que começa, aos pouquinhos, não é? Nós vamos formar lá na frente futuros bons motoristas de ônibus, futuros bons profissionais do táxi, do Uber agora, futuros bons motoristas executivos, não é? E bons passageiros, precisamos. Motoristas sabem que precisam de bons passageiros urgentemente. E bons pedestres. Tudo isso é começando na base, na criança. É assim que se forma um trânsito mais seguro. As campanhas são importantes. A gente sempre tem campanha aqui, a gente sempre fala das campanhas. Maio Amarelo, Movimento Sensacional. Logo, logo, Semana Nacional do Trânsito, usando a frase do Maio Amarelo, né? Eu sou mais um por um trânsito mais humano. Isso tudo é importante, mas é quase que secar gelo se a gente não investir na formação dos futuros, porque é secar gelo, é difícil, é complicado, não é? Então está na hora da gente parar e colocar em prática a educação de trânsito nas escolas. E a Rádio Ônibus vai fazer isso de uma forma brilhante, uma equipe fantástica, Fátima Hassum, Jaime, E o nosso amigo design também, o outro design também que nos ajuda lá no projeto, Adriano Rosendo com a gente aqui também, sempre orientando, né, trazendo ilustrações importantes aqui para o mundo do ônibus, e tudo isso, essa equipe, para colocar em prática o projeto Levar Educação de Trânsito. Anexo a essa sala de aula, temos um micro-ônibus que foi cedido. Ele não está bonito, o micro-ônibus, até achava que a gente tivesse mais condições de utilizá-lo. O custo de fazer a reforma dele, andei vendo na internet, tem ônibus mais em conta, em melhores condições, mas a gente não sabe se reforma ele ou se consegue um outro micro-ônibus, porque será o estúdio da rádio. A importância de ir à rádio junto, porque a rádio dará continuidade. Quando a criança sair do ônibus, ela já vai sair com o aplicativo, já vai sair com as informações para o pai, para o tio, depois, em casa, poderem, todo mundo, toda criança, hoje tem um celular, a maioria, né, pelo menos, se não tem, terá em casa o acesso com a família, de alguma maneira, vai poder dar continuidade no assunto, utilizando a nossa programação, que terá espaços através desse aplicativo da Rádio ônibus, levando mais informação para as crianças, dando continuidade. Então o assunto não vai acabar ali, no ônibus, na sala de aula, vai dar continuidade. E o ônibus, o micro-ônibus, é o nosso estúdio móvel. As pessoas querem conhecer a Rádio ônibus, querem visitar o estúdio, nós não temos o estúdio físico, que será no ônibus. Assim eu poderei estar no seu evento, poderei estar na sua cidade, tirando dúvidas dos amigos sobre habilitação, pontuação, convidando especialistas do assunto de trânsito de cada cidade, de cada região, pessoal do Detran, né, pessoal de outros departamentos de trânsito de cada região, vai poder participar dentro do nosso micro-ônibus estúdio, onde vai poder esclarecer para a população local as informações que cada comunidade quer aprender, não é? E não tem, às vezes tem muito boato que surge na internet aí, as pessoas acham que é isso, aquilo outro, não saem pesquisando, porque é muita informação, né? O código é atualizado o tempo todo, então tem muita coisa para se falar e para aprender. E educação de trânsito, urgente, já passou da hora e eu conto com a sua ajuda. Ajude a Rádio ônibus a tornar realidade. E vamos reformar esse micro-ônibus ou adquirir um ônibus ainda melhor. Nós estamos longe da nossa meta, que é 30 mil, 50 mil reais, de 30 a 50 mil reais, que é o que custa um ônibus usado aí em melhores condições. A gente está juntando aí, vê o que pode, um ajuda aqui, outro ajuda dali. Mas eu sei que tem muita empresa que poderia ajudar rapidamente e nos escutam talvez, né? Talvez seja para você esse recado. Talvez um ônibus parado, em melhores condições aí, e você terá visibilidade. Imagina, micro-ônibus, estúdio da rádio, viajando pelo Brasil, visitando as cidades, com a marca da sua empresa estampado no veículo, hein? Entre em contato com a gente, veja como você pode participar desse projeto também. Não espere o outro ajudar, ajude você também. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou ajuda, por ajuda, isso. Ajuda. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que ele tá fazendo? Não fico preocupado, não. Não. Ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. Parada, um pacto pela vida. WhatsApp da Rádio ônibus 16991821468. Vamos para o WhatsApp, tem mais gente querendo falar, mais gente que mandou mensagem. Para onde nós vamos? São Paulo. Tem uma mensagem chegando aqui de São Paulo. O pessoal ligado com a gente aqui. Tomara que tenha falado o nome. Aparece a foto, mas eu não sei quem é a pessoa. Não sei se é a primeira vez que vai participar. Acho que já participou outras vezes. Vamos ouvir. Olá, boa noite. Meu nome é Marcel. Trabalho na Princesa do Norte de Mogi. Quero mandar um abraço primeiro para vocês aí. O Aaron, aqui de Suzana, aqui, que falou tanto para mim instalar aqui o Rádio ônibus no WhatsApp. É muito legal. As músicas aí também. E o pessoal aí. E gostaria muito de um dia participar aí da sua palestra aí, pretendendo ir com o Hermes aí também, tá bom? Muito obrigado aí. É Márcio, né? Falou tão rapidinho. Princesa dos Campos, é isso? Do grupo do Constantino? A empresa ligada também a Manuel Rodrigues e tudo isso, é isso? Obrigado pela participação, hein? Então, quer dizer que o Emerson encheu suas paciências, né? Instala o aplicativo, o Rádio Ônibus, instala o aplicativo. Seja bem-vindo, meu amigo. O espaço é seu. A voz e vez do motorista. Sabe aquela hora que você disse, ah, ninguém quer ouvir a gente motorista, queria reclamar, desabafar e não tem local? Agora tem sim. E graças à internet, ó, a sua voz chega em outros lugares, muitos lugares. A gente não sabe ao certo quem é que está ouvindo, mas tem sempre gente importante ouvindo você, viu, motorista? Viu, Márcio? Pode participar sempre que quiser. É, elogiar uma empresa, elogiar um amigo, pode mandar sugestões e ficar ligado aqui nas informações que a gente vai aprendendo, não é? Vamos ouvir o Adilson Matos. Agora há pouco a Márcia Pontes comentou em relação à pontuação, gente que tem muitas infrações e acaba sendo mandado embora, às vezes não sabe por quê, é por justa causa. E o Adilson Matos vem comentando esse assunto também, porque ele trabalha nesse setor também, de transporte, instrutor, viaja, está sempre viajando pelo Brasil também, sabe muito do assunto e vai comentar porque está nos bastidores da empresa, ele sabe como que é o dia a dia, reforçando o que a Márcia comentou agora há pouco. Alô, Adilson, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Henrique. Boa noite. Realmente, todo condutor profissional que acumula pontos em sua CNH devido aí a infrações de trânsito, ele corre o risco de ser demitido na justa causa. Mas isso não é uma regra que se estende a todas as empresas. Geralmente, as empresas cobram a multa do motorista e ele tem que, muitas vezes, arcar aí com a sua habilitação, com o excesso de pontos. Mas existem casos onde a empresa recorre, ganha a causa, consegue quebrar a multa e mesmo assim cobra do motorista. Mas a questão de mandar na justa causa é uma coisa assim injusta, né? Arbitrária, que realmente ocorre em algumas empresas, né? E hoje, conduzir um ônibus, o condutor está muito vulnerável a esse tipo de coisa, né? Principalmente o pessoal que trabalha na área do fretamento. Existem restrições, principalmente em São Paulo. O pessoal aí que opera turismo sofre muito, né? O condutor não pode aí trafegar nas vias restritas, não pode desembarcar aí nos pontos turísticos. Isso, e muitas vezes numa viagem a pessoa já pode acumular até 20 pontos e perder sua CNH. Então, hoje a profissão de motorista, ele está, além de ser vulnerável a toda sorte de imprevistos, né, de condições adversas, ainda tem o fator ainda que é as multas de trânsito, né? Que é uma verdadeira arbitrariedade em cima do profissional, infelizmente. Adilson Matos, direto aqui de Aparecida, interior paulista, comentando o assunto, e ele manda mais uma informação importante para a gente reforçar aqui. As empresas seguem as normas da ANTT, que também monitora o prontuário dos motoristas e, dependendo do caso, é ela que pede a cabeça do condutor. Olha que interessante, hein? Não sabia dessa. A ANTT monitora o prontuário dos motoristas e ela que pede a cabeça do condutor. A questão do fretamento e turismo é uma barbaridade na vida dos motoristas que ficam à mercê dos agentes de trânsito. É verdade, hein? A ANTT tem sido um verdadeiro terrorismo na vida dos profissionais das empresas, comentou aqui também, reforçando o Adilson Matos. Qual o seu comentário? Você pensa que ser motorista é fácil? Não é fácil, não. Vamos de música? O Wagner Aparecido. Valeu, Wagner. Obrigado pela música. Essa aqui já toquei várias e várias vezes. É o clipe da Rabiola. Essa aqui fala o motorista urbano, que também sofre aí também com passageiro, agente de trânsito. É o dia a dia do motorista. Presta atenção. E vale a homenagem de John Canhoto e Maurinho a todos os motoristas de ônibus do Brasil. Segura, companheiros. motorista de transporte coletivo. A minha vida é viver pra trabalhar. É todo dia, feriado até domingo. Meio estressado, nervoso só de falar. Eu chego em casa só o pó da raviola. Fazer amor com a veinha nem pensar. Dói a coluna, dói as pernas, é danada. E arde tanto, não consigo nem sentar. Assim não dá, assim não dá. Eu não aguento, eu vou parar de trabalhar. Assim não dá, assim não dá. Meu coração qualquer hora vai parar. Assim não dá, companheiro. A carga horária que não para de crescer. É meu salário que não para de baixar. Meu pagamento atrasa sem nenhum porquê. As horas esta empresa quer sorrupiar. É os bandidos que só vivem me assaltando. É os carona que só sabe ameaçar. É o radar que só vive me multando. É o dedo duro querendo me entregar. Assim não dá, assim não dá. Eu não aguento, eu vou parar de trabalhar. Assim não dá, assim não dá. Meu coração qualquer hora vai parar. Ô, oh, raça sem vergonha, esse dedo duro, hein, companheiro? Qual deles? É passageiro gritando que vai descer. Que puxa e estica a campainha até quebrar. É torcedor que quando vê o time perder, reventa tudo, invade o carro sem pagar. Nosso governo muda a lei a toda hora. Quem me tirou o direito de aposentar? A pé de cabra que não sai da minha cola. Minha mulher qualquer hora vai pegar. Assim não dá, assim não dá. Eu não aguento, eu vou parar de trabalhar. Assim não dá, assim não dá. Meu coração qualquer hora vai parar. Assim não dá, assim não dá. Eu não aguento, eu vou parar de trabalhar. Assim não dá, assim não dá. Meu coração qualquer hora vai parar. Assim não dá. É o pó da raviola, hein? Demais essa música aí. 16991821468. WhatsApp pra você mandar o seu alô. Tem mais mensagem chegando aqui. Eu acho que essa é do Rio, hein? DDD21 é Rio de Janeiro. Vamos lá. Quem é que falou aqui? Boa noite aí, amigos aí do da Rádio Ônibus. Quem fala aqui é Marco Joviano. Ô, Marcos. Queria mandar um abraço pros amigos aí que fazem parte do grupo Expresso da Zoologia. É, Magalhães, Eric, Ademar, Luiz, Lula Bus, Gabriel, Jorge e toda a galera do grupo aí. Valeu, um abraço pra você também, Henrique. Sempre quando a gente pode aí, estamos ouvindo aí a Rádio Ônibus. Valeu, um abraço pra todos aí. Valeu, muito obrigado. Ó, o Rio de Janeiro ligado com a gente também, hein? Uma honra tê-los aqui. Pode participar mais vezes, viu? Seja bem-vindo sempre. José Epifânio tá respondendo uma outra pergunta que eu devo ter feito a ele aqui. É da música, eu não entendi o nome da música aqui. Alô, José Epifânio. Isso mesmo, meu amigo Henrique Estrada. É Memory, do Barry Memory. Muito linda essa música aí. Toda vez que eu escuto essa música aí, me imagino no trecho aí. José Epifânio, Santo André. Tô sim na JSL, meu amigo. No que depender de mim, quero aposentar ali, né? Porque o negócio tá difícil. Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus. É, precisa garantir o que já tem nas mãos, né? É isso aí. Então vamos lá de música. De música Memory. Ele que... Vamos ver se eu vou tocar com o artista certo aqui, ó. Será que é essa mesmo? Aumenta o volume aí, boa viagem pra você. Ótima noite pra quem vai viajar amanhã, descansando. É essa aqui, ô José Epifânio? Thank you. Que música linda, meu Deus do céu. José Fani, não sei se eu acertei na voz aqui da intérprete, mas linda demais. Música, claro que eu conheço, sensacional. Bom gosto dos nossos ouvintes, hein? É bom demais da conta. Muito bom, José Fani, obrigado pela participação, hein? Se você quer enviar um pedido musical, um oferecimento, oferecer para quem você ama ou para quem você ainda não ama, participa com a gente aqui através do WhatsApp, 16 99182 1468. Vamos para mais um comentário importante aqui, para quem não quer saber de novela, não quer saber de futebol, fica com a gente, a Rádio Ônibus, né? Falando de assuntos importantes e aprendendo, hein? Márcia Pontes participa mais uma vez com a gente aqui, ela é especialista em direitos do trânsito e tem uma orientação importante aqui a todos nós, reforçando o assunto aqui. Márcia Pontes. Olha, o programa é sempre bom, mas hoje está excelente. Gostaria de parabenizar o Adilson Matos pelo comentário e esclarecer uma coisinha aqui. Não é justo, não pode, é ilegal que a empresa faça o recurso da multa, ganhe, seja deferido o seu pedido e desconte do salário do motorista. Isso não pode acontecer. Procure aí o sindicato, procure as entidades de representatividade dos direitos dos motoristas. E outra coisa que não pode, que os tribunais também estão decidindo: as empresas não podem cobrar do motorista os danos ao veículo em acidente de trânsito. Isso tem um artigo, que eu não me recordo agora, na CLT, faz parte do risco econômico da atividade fim da empresa, que é o transporte ou de carga ou de passageiros, estar no trânsito e os acidentes, embora ninguém queira provocar, acabam sendo provocados. Só pode descontar do salário do motorista o estrago com acidente de trânsito quando for comprovado o dolo, a vontade. O motorista foi lá, está com raiva da empresa e bateu o ônibus. Aí sim, mas tem que ter comprovação. É muito importante a gente esclarecer esse ponto. Brilhantemente. Márcia Pontes está aí, viu? Atenção, motoristas do Brasil ouvindo a Rádio Ônibus. É mais uma importante informação para ter conhecimento. Às vezes você fica acanhado, fica com medo de falar com o RH lá, de conversar, tirar dúvida. Será que isso pode mesmo, não é? Aí quando você tem a informação, é melhor para você chegar e perguntar com respeito, educação. E aí, tá certo isso que fizeram comigo? Obrigado, Márcia Pontes, gentilmente, mais uma vez participando com a gente aqui. Direto de Santa Catarina, não é? Direto de Santa Catarina, participando e esclarecendo as dúvidas aqui. Se você tem alguma dúvida e gostaria de fazê-la, envie também a sua mensagem aqui à Rádio Ônibus, que nós vamos encaminhar aos nossos amigos que participam. Quando não é a Márcia, é a Mércia. Olha, Márcia e a Mércia. A Mércia de São Paulo, a Márcia de Santa Catarina. Depois do intervalo eu volto com mais informações, já está quase encerrando o programa. Quanto está o jogo do Brasil, hein? Já está jogando? Já eu volto. Rádio Ônibus, sua verdadeira companhia. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Saída dia 18 de novembro. Retorno dia 20 de novembro. Viagem em ônibus super confortável. DD Marco Polo da Isla Tour. Informações e reservas. 981946424. 981946424. Pagamento em até 3 vezes a partir de setembro. Uma realização Wanderson. Junte-se a nós! Curitiba, Paraná. Valendo presentes da Rádio Ônibus, valendo também uma linda miniatura que é um ônibus escolar. O Lula prometeu preparar um desenho melhor. Ele havia compartilhado um desenho aqui que é muito pequeno para fazer ilustração. É uma promoção, não é um sorteio. Então vai ser a melhor pintura, a melhor criatividade. Você pode utilizar sistemas digitais, pintura digital e também colagem, do jeito que você quiser. Trata-se de um ônibus escolar americano, uma miniatura que está sendo oferecida pelo Lula. E você deverá pintar, participa, depois vai ter o desenho correto. Esse desenho que foi divulgado não é o correto, porque está pequena a imagem, a gente não tinha conhecimento, agora a gente teve conhecimento que a imagem está ruim, mas o Lula está preparando um desenho melhor, e depois você poderá pintar usando sua criatividade. A melhor pintura vai receber a linda miniatura de ônibus. Lula, se puder, de olho no jogo e ouvindo a Rádio Ônibus, compartilha o desenho aí, compartilha a imagem da miniatura, se puder, compartilha aí para nós, se puder, para o pessoal saber qual é a miniatura que poderá ganhar. Só que antes de você sair pintando por aí o desenho, instala o aplicativo Rádio Ônibus e manda a mensagem dizendo: eu quero a miniatura. Participarão dessa promoção aqueles que mandarem a mensagem através do aplicativo Rádio Ônibus, que você pode instalar gratuitamente no Google Play, um aplicativo super leve, fácil de instalar e pode ouvir depois em qualquer parte do mundo. Bem legal, e ainda interagir com a gente e participar de sorteios. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Agora na Rádio Ônibus tem as informações também com Adamo Bazani, que gentilmente do blog Ponto de Ônibus traz as principais informações, notícias sobre o mundo do ônibus, as principais informações com muita credibilidade aqui. Alô, Adamo Bazani. Olá, Henrique, ouvintes da Rádio Ônibus, um negócio milionário internacional no segmento de veículos comerciais pesados. A Volkswagen AG que congrega as marcas MAN, Volkswagen, caminhões e ônibus na América Latina, e também Scania, anunciou a compra de 16,6% das ações da gigante norte-americana de ônibus e caminhões Navistar. Com isso, deve ser formada uma aliança estratégica entre as duas grandes fabricantes de veículos comerciais pesados. A Volkswagen quer manter e ampliar participação no mercado norte-americano, onde a Navistar possui a liderança em diversos segmentos, fazendo frente, assim, para os grupos da Volvo e também da Daimler, o que inclui a Mercedes-Benz. Quer mais detalhes dessa notícia? Vai lá no blog Ponto de Ônibus, que traz aí outras informações sobre essa negociação milionária. De São Paulo, Adamo Bazzani. Obrigado, Adamo Bazzani, gentilmente, do blog Ponto de Ônibus. Esta e outras informações na íntegra, sempre lá no blog, um dos blogs mais famosos do mundo do ônibus. Cadê o Carlos Abelo aqui, hein? No WhatsApp, deixa eu achar o Carlos Abelo aqui. Chegou tanto que, olha, até achar as pessoas que já mandaram, eu não tô achando. Agora encontrei, olha, quanta gente participando aqui. Pessoas escrevendo, estão acompanhando, estão gostando. Só não esqueçam de colocar o seu nome sempre, né? Mesmo que seja escrito, manda, porque não. É ficar chato de ficar falando telefone no ar aqui, né? Eu falo sempre final do telefone, é claro, né? Não falo o número inteiro. Mas é legal quando você fala o seu nome. Carlos Abelo, o instrutor, o motorista dos artistas, já dirigiu para todo tipo de. Até o Pelé já transportou, não é? Neymar, já teve com o Neymar. O Cestinho, o Oscar, quem mais? O da Atena, o verdadeiro, só falta o nosso, que ainda ele não carregou, né? Não transportou, melhor, né? Ninguém carrega, transporta. Carlos Rabelo. Boa noite, Henrique Estrada, boa noite, ouvintes da Rádio Ônibus, Carlos Rabelo, instrutor. Eu queria aqui deixar registrado aqui o meu abraço a todos que foram na nossa palestra, a você, Henrique, a Rádio Ônibus, que mais uma vez aí esteve presente aí, nas nossas palestras aí, né, que tem o intuito aí de trazer informações, todos os benefícios que tem para os profissionais do volante. Só tenho a agradecer aí a todos, né, e mandar um abraço aí para aqueles que não foram, pro Félix, que esteve aí fazendo essa propaganda aí todos os dias. Ao pessoal que não conseguiu ir, vamos ter outra palestra. Aguardem que nós vamos ter uma outra palestra aí, um pouco mais estruturada, um pouco mais, talvez online aí, pela Rádio Ônibus, né? Nós estamos estudando aí essa hipótese. E eu queria deixar um abraço a todos aí. E também lembrar que no próximo programa ao vivo a gente vai estar falando aí sobre o ar-condicionado. Alguns ouvintes aí que não tiveram na palestra, nós vamos dar uma dica aí sobre o ar-condicionado. Você usa o ar-condicionado corretamente? Você sabia que o ar-condicionado, ele é um ponto negativo para nós que trabalhamos no trânsito? Pois é, fica ligados aí na Rádio Ônibus. No próximo ao vivo nós vamos estar dando essa dica aí. Ok? Um abraço pessoal a todos. E também queria deixar um abraço para o Emerson, né? O nosso grande amigo aí, que está sempre nos ajudando aí. E aquele grande abraço a você, Henrique. Parabéns pelo programa que você vem fazendo. E aquele abraço todo especial para nossa amiga Márcia Pontes, a qual eu tenho o maior carinho, a qual eu tenho o maior prazer aí em conhecê-la. E eu sou admirador do trabalho dela. É uma profissional aí, 200%. Bom, um abraço a todos aí e um feriado abençoado. Cuidado, pessoal. Se beber, não dirija. Abraço. Carlos Abelo, muito bom esse assunto do ar-condicionado, hein? Vai ser importantíssimo, porque às vezes a gente se descuida, não olha o manual, acha que ninguém precisa do manual, né? Para olhar o manual do carro, acha que comprou o carro, pronto, acabou, ligou, não é? E aí não precisa mais olhar o manual do carro. E lá tem informações importantes no manual do carro. Um dia eu estava lendo o manual, uma pessoa perguntou o que eu estava fazendo, né? Leu o manual do carro, como se... surpresa de eu estar lendo o manual do carro. E a gente vai aprendendo também lendo o manual, né? E o Carlos vai falar desse assunto importantíssimo também, só que alguns profissionais do setor de transporte de passageiros, eles são obrigados a conviver com o ar o tempo todo, porque o cliente quer assim, né? O cliente às vezes exige o ar-condicionado. E no ônibus urbano também, o passageiro está constantemente agora sendo colocado no ar-condicionado, que ajuda bastante nos tempos de calor, mas tem um outro problema que eu não sei se isso eles fazem constantemente, que é a manutenção, higienização do ar-condicionado e tudo mais, né? Será que fazem? Porque nas coisas visíveis a gente vê que não fazem, imagina aquelas que a gente não está vendo. Será que as empresas têm esse cuidado? É importante, não é? Tem participação importante aqui também na Rádio Ônibus, pedindo música, está quase encerrando o programa, hein? Cadê aqui? Tá pedindo para tocar Toca Aí Lanterna dos Afogados, é o Wagner, né? Que sugeriu também aqui a música Pó da Rabiola. E essa aqui, Lanterna dos Afogados, é a música dos anos 80, não é? É muito legal mesmo. Obrigado pela participação aqui na Rádio Ônibus. Também tem música, tem informação, tem a sua participação, tem presentes. Fica ligado aqui, se inscreva no canal, instala o aplicativo. E boa sorte, sempre tem sorteios aqui, hein? E ingressos para o teatro em São Paulo. Boa noite. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar. Também tem música. 16991821468. Se você mandou mensagem, não coloquei no ar, coloco no próximo programa. Tem bastante gente participando. Se você tem dúvidas, pode mandar sua dúvida também. Se não for ao ar sua dúvida nesta noite, excepcionalmente estou ao vivo, 10h27, Brasil jogando, vencendo, segundo o Jurandir da Atena, que mandou mensagem para mim agora há pouco, estava vencendo, não sei quanto está agora. Mas você de olho no jogo e ouvir na Rádio Ônibus. É bem legal. E aí aprendendo, né? Como eu aprendi essa noite também com a Márcia, mais uma vez, questões de pontuação, empresa que manda embora, empresa que desconta do motorista, e a gente está aprendendo. Se você não conseguiu ouvir na íntegra sobre o assunto, amanhã na reprise e hoje também, hoje é meia-noite e 30, é isso? Depois da meia-noite vai ter a reprise aqui na Rádio Ônibus para ouvir na íntegra o que disse a Márcia sobre esse assunto, que pode ser a sua dúvida, não é? Pode ser a sua dúvida aí também. Deixa eu mandar mais alô aqui, o Edson Aparecido Coleto. Ele é da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Olá, descobri esse aplicativo faz pouco tempo, mas é demais para quem gosta de ônibus, como eu. Gostaria de contar minha história aí. Um dia, sou apaixonado por ônibus e hoje sou motorista da empresa Via Sol Transporte. Faço linha rodoviária de Americana para Descalvado. Depois viro para São Carlos. Batalhei para chegar lá. Não desisti no primeiro não. Hoje sou realizado como motorista rodoviário. Que legal, viu, Edson Aparecido? Edson Aparecido Coleto, compartilhando um pouco da sua história aqui. Começou, é busólogo, apaixonado por ônibus, né? Quis, é o sonho de dirigir ônibus, hoje trabalha em empresa de ônibus. Que legal, hein? Direto de Santa Bárbara do Oeste, interior paulista. Sempre passo por Santa Bárbara quando estou indo a Catanduva, interior paulista, noroeste do estado. Aí eu passo por Santa Bárbara, não chego a visitar a cidade que eu tenho até uma vontade de conhecer a cidade. Quem sabe um dia eu vou conhecer você e Edson. E fazer uma entrevista contigo, aí você conta a sua história para o microfone da Rádio Ônibus. Valeu, Edson Aparecido Coleto, e conto com a sua divulgação para o pessoal todo aí de Santa Bárbara do Oeste, os outros colegas seus, de Americana também, de São Carlos, poderem ouvir a Rádio Ônibus como você já está ouvindo. Obrigado pela companhia. A Mônica, alô Mônica, de Taboão da Serra. A Mônica tem pedidos musicais aqui. A Mônica foi esses dias para Águas de Lindóia, não foi, Mônica? Eu sei que você foi. E ela está pedindo a música aqui. Vamos tocar a música da Mônica? Pode ser agora ou daqui a pouco? Daqui a pouquinho. Deixa eu ler mais uma mensagem, está na hora de acabar o programa. Mas eu vou tocar a música da Mônica e tem a música da Eliane ainda, né? Marcial Batusta Ferreira. De onde é o Marcial? Marcial é de Suzano. Primeiro quero deixar um abraço bem forte para todos e também como o meu amigo e coligações, como que é? Eu não estou entendendo aqui, Faróis Anos me falou sobre a Rádio Ônibus. Eu sou muito fã de ônibus, gostaria de ganhar uma camiseta também, Marcial Batusta Ferreira. Obrigado, Marcial, só não entendi algumas coisas que você escreveu aqui, mas entendi que você manda um abraço aí para o seu amigo, né? E tá gostando aí, já virou fã também da Rádio Ônibus, gosta demais de ônibus, é fã de ônibus e quer ganhar a camiseta. Quem sabe nas próximos sorteios, ficar ouvindo sempre a rádio para participar dos sorteios aqui. O Rodrigo Faria, de Itapeva, interior paulista. Itapeva é a cidade da Eliane, não é? Itapeva. Boa noite, sou motorista de transporte coletivo, moro em Itapeva, São Paulo, trabalho na Jundiá Transportadora Turística. Gostaria, se puder, de vocês colocarem a música Estrada da Vida, Milionário José Rico. Desde já agradeço. Valeu, vou tocar uma sequência de música já aqui, ó. A música da Mônica, que esteve em Águas de Lindóia. A música do Marcial. Marcial pediu música? Não, Marcial não pediu música. Quem pediu foi o Rodrigo. Rodrigo de Itapeva. Já tem música para vocês aqui na nossa programação, já para encerrar o nosso programa. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. JP Afiações Profissional. Afiando alicates de cutícula, tesouras, facas. JP Afiações Profissional. Afiamos na hora a lâmina de máquina de corte de cabelo. JP Afiações Profissional fica na Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. Rua Manuel Borba, 130, Santo Amaro. JP Afiações Profissional. Quase encerrando o programa, vamos lá com as músicas, pra gente finalizar o programa aqui. Tem vários pedidos, eu vou atender hoje, hein? Hoje eu atendo, vamos lá. Começar pela Eliane, de Itupeva. Ela pediu música internacional aqui. Essa é a Eliane falando, que era o link da música. Aí ela já falou aqui na rádio. Vamos com música de uma das vozes mais bonitas. Essa música também é linda, hein? Participação do Luciano Pavarotti. Você já sabe quem é? Essa música eu já toquei no piano, hein? Com a Selene lá cantando. Linda a música. Música. You don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, 'cause you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you find sembra sia un deserto di rinunce grande ostilità, e vuoi dimenticare la realtà. Luciano Pavarotti, nunca tinha escutado. Valeu, Liane. Ótimo pedido aí. Ótima sugestão musical para essa noite. Para quem tá curtindo já o feriado. Oh, beleza, hein? Para quem pode. Amanhã estarei nas duas emissoras de rádio, na emissora católica com a qual eu trabalho, na Web Rádio Missão Jovem, transmitindo o especial, e na Rádio Ônibus também. Esse programa tem reprise amanhã a partir das 11 horas, para quem não puder ouvir agora de madrugada, que também tem reprise. Às 11 da manhã tem reprise com as participações da Márcia e do Adilson e dos amigos comentando. Ó, tem mais um comentário chegando aqui sobre o assunto da pontuação aqui. É o José Júnior, lá de Pinda. Ele está dizendo assim: eu não concordo com que o candidato a uma vaga de emprego seja desclassificado por causa de pontuação na habilitação, a não ser nos casos em que ele esteja desimpedido de exercer a função, em casos que a mesma esteja cassada ou suspensa. E nos casos das multas para as empresas, todas as empresas que eu conheço, elas entregam a notificação para o motorista para ele assumir a culpa e descontam dele os valores das multas que ele cometeu. Mas você ouviu a resposta da Márcia, ou José? Ouviu? Não pode, né? Então não pode descontar. Então tem uma série de empresas aí fazendo errado. Deve ter uma porção, não é? É o comentário do José Júnior, agora há pouco, lá de Pindamonhangaba, que eu li aqui. Quem mais para encerrar o programa? Vamos com música aqui, já na sequência, hein? Tem mais pedido para eu atender. Agora é a vez da Mônica. Qual que foi a música que a Mônica pediu mesmo? Vamos lá com a música da Mônica de Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Que eu andei vendo alguns ônibus novos e até hoje não consegui embarcar em um ônibus novo. Significa que tem muito mais velhos do que novos, né? E ainda é essa a verdade. Vamos de música. Aumenta o volume do seu computador. É pedido da Mônica, que fez o oferecimento. Cadê o oferecimento aqui? Deixa eu abrir de novo. Direto do aplicativo, ela está pedindo a música e oferecendo para a amiga Edna. Alô, Edna. Ó, para você, hein? A Mônica, que esteve em Águas de Lindóia há pouquíssimo tempo, que eu já sei, está oferecendo essa música para você. Quatro horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. E para encerrar o programa, que não acabou ainda, acaba agora, deixa eu atender o pedido aqui do amigo que mandou através do aplicativo. Ele pediu a música Estrada da Vida, Milionário José Rico. O Bruno está dizendo aqui, só música boa hoje, hein? Muito boa. Os nossos amigos ouvintes têm um bom gosto sensacional. Vamos encerrar o programa? Obrigado pela companhia de todos. Ótima noite, ótimo feriado. Na companhia da Rádio Ônibus fica melhor ainda. Conto com a sua divulgação. Gradativamente vamos crescendo. A intenção nossa é fazer com que a Rádio Ônibus seja a sua voz, a sua vez, você motorista, profissional do setor de transporte, busólogo, busófilo, apaixonada por ônibus, você que é observador do mundo do ônibus, você que é vendedor de ônibus, você que é fabricante, você que é empresário do setor, espaço é seu para comentar o assunto, falar do ônibus, falar das coisas boas, das coisas ruins também. Seja bem-vindo sempre, participe aqui da nossa programação e eu conto com a sua divulgação, tá bom? Divulgue a rádio na sua cidade, ensine a instalar o aplicativo e, se puder, ajude a gente no projeto Rádio Ônibus Educacional e transformar o micro-ônibus em estúdio de rádio, que vai ajudar também muito, né, na companhia desse projeto, levando a nossa informação fisicamente, né, o nosso ônibus físico, que vai poder acolher você dentro do nosso estúdio, ônibus, o estúdio móvel, aí na sua cidade. Tchau, gente. Ótimo feriado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Canta Milionário José Rico. Essa é sensacional. Alô, JP, ó, pra você, hein? Aumenta o volume aí. Estrada da Vida. Alô, Adriano Rosendo. Alô, tio Zé. Alô, Catanduva. É, alô, nosso amigo Natal. Natal tá andando pra cima e pra baixo, né, Natal? Força, firme, fé, né, Natal? Boa noite pra você também. Canta Milionário José Rico. Tchau, gente. Até amanhã. Está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia.